Eu queria um videogame. Aos 15 anos... Pai, eu queria uma guitarra. Na faculdade... Pai, eu queria um carro. Seu pai é o cara e merece a melhor surpresa. No Dia dos Pais, retribua os presentes que ele sempre buscou para você. Mercado Livre. Nunca deixe de buscar. Fifth Harmony. You don't gotta go Energia. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 3.003.7888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-011-7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Chega 5:30 na bodeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Presidente, que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pato del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Olha só que legal, tá começando a edição do Estádio 97 aqui pela Energia 97 em nome de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Também em nome de BV Financeira, crédito com desconto em folha, ligue 3.003.7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. Em nome também de Extra, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os seus amigos e torcer. Você merece o Extra, é gol, tá no ar o Estádio 97. Opa. E aí, galera, beleza? Beleza. E aí? Tudo bom? E aí? Tudo tranquilo certo. Aí? Não. Beleza, Domênico. Tem Pokémon aí? Pokémon? Puta vida, hein, velho? Esse negócio de Pokémon. Ai, que jogo idiota. Nossa, que coisa. Ô, vó, você tá jogando Pokémon, vó? Ai, não. As pessoas não olham mais pra frente, viu? Tá louco, viu, meu? Pokémon o quê? A vó, ela tá procurando um Pokémon veiudo pra satisfazer. Ai, ô, mano. Isso. Eu não gosto, não. A vó, é legal o Pokémon, vai. É. Vamos, acelera pra falar da naba hoje. Mano, vamos. Que naba que o Brasil pode levar aqui? Nada, tem uma naba melhor aí. Ó, tá 0-0 Brasil e África do Sul aqui. O Brasil perdendo um caminhão de gols, hein? O que tá acontecendo aí, mano? E os gols perdidos? Olha a RG número 2. A expectativa. Ah, o Brasil tá querendo mais, Domênico. A África, ela puxa contra-ataques aí, mas só tá dando o Brasil. O Brasil, inclusive, perdeu uns 2-3 gols agora em menos de 10 minutos. Quem tá perdendo os gols, mano? Olha, o Luan perdeu um, o Gabriel Jesus perdeu 2. O Neymar, ele não apareceu na partida. Esse foi dois. O Gabigol, maninho. O segundo foi o Gabigol. O que você acabou de falar. O Gabigol que perdeu, mano. Eles estão discutindo. Esse agora foi o Gabigol? É, o segundo que você falou do Gabriel Jesus, na realidade. Então foi o transfira pro. O Gabigol. Pro Gabigol. Eles estão disputando quem perde mais, mano? É, os Gabriéis perderam gols. Gabriéis. O Luan Gabriéis. Perdeu o gol. Ô, mano. O Neymar deu um chute agora que passou próximo também ali, que a bola ia na gaveta, mas. A seleção tá bem abaixo do que a torcida esperava, inclusive quando quantos o Neymar minutos, pega na mano, nesse momento. Olha, Domênico Gato, temos 78 minutos aqui. No meu tá 75, pra você ver como tá bom. 78 minutos aqui do Mano, então. Ah, lá, tá passando o jogo nesse momento pra quem tá assistindo. O lá tá com 76. O Jesus perdeu um gol tão feito que o André tava assistindo e falou: "Caramba, mano. Isso aí perdeu gol, hein?" É, então, fazer beleza. O quê? O Brasil tá empatando aqui, já tem alguns muvuqueiros aí, porque torcedor de Copa, de Olimpíada aí, é um monte de muvuqueiro. Os caras querem golear, se não enfiar 8-9, eles vaiam. E já tem algumas vaias aí pra... Inclusive na substituição do Renato Augusto aí também, o pessoal vaiou o treinador da seleção, o Micali. É mesmo, é? Sim. Ele tirou o Renato Augusto e colocou quem? Entrou o Luan. Luan, ele tá com quatro atacantes. Ele tá tentando buscar o gol, pô. Ah. Porra, os caras criticam tudo também. Não, é chato. Ele alô, você, agora, é logo é... ali, o ali. O legal é quando dá perfil no adversário do Brasil, né? Tudo carinha de 18, é. 17. Braços africanos. 20. Aí, pra falar a verdade, o Domenico Gato... O Brasil fez um gol agora aí. É, quem entrou no lugar do... O Luan entrou no lugar do Felipe Anderson. Quem entrou no lugar do Renato Augusto foi o Rafinha. Rafinha. Bom, segue 0x0, faltando alguns minutos, 15, né, pra acabar? No meu, meu falta o segundo tempo inteiro. A gente tá meio atrasado aqui. Tá meio atrasado, reinicia o negócio aí. Começar que tá feio agora. Ô, seu Bento! Que bom, hein, Zé? Eu queria saber se vai ter aquele replay, porque quando eu erro aqui, os nego põem. Ah, é? Quando eu acerto, quando eu falo a verdade, não tem replay. Eu quero saber se vai ter aí da produçãozinha aí. Mas acertou o quê? O que você acertou? Pô, como que eu não acertei? Ainda é comigo. Falei ontem, o tempo inteiro, que o Corinthians não ia ser mais líder. Mas vamos chegar lá. Eu falei, ué. Aí não tem. Mas você não analisou. Quando erra... Mas peraí, isso não é análise. Isso é análise. Analisa o futebol. Isso aí é o seu anticorintianismo. Não, eu analisei porque eu sei que o Corinthians não tem capacidade de estar em primeiro. Vacilar quem tem o seu time. Falei, inclusive. Seu time que tem. Lógico que tem. Seu time que tem. Quantas rodadas nós ficamos em primeiro? Vai ganhar o quê? Quantas rodadas nós ficamos? Qual foi o time brasileiro que vocês ganharam? A pergunta é: meu time tá defendendo o título aí, Paquito. Quem é que tem condição de ficar em primeiro? Meu time ficou. Mais tempo não, você tem que ver quem ficou. Ué, eu prefiro outro time. Eu prefiro outro time. Eu prefiro outro time. Eu prefiro outro time aí liderando o campeonato aí, o campeonato vamos inteiro. Lá, e na última São rodada Paulo, meu time lidere. Muita bobagem, vai muita último Corinthians, mas, hoje. Bobagem é seu timinho sem vergonha, Tricolor. Tricolor, daqui a pouquinho, às 19h30, no Morumbi, recebe o Atlético Mineiro com um dia de estreia. Jogão, hein? Jogão. Passar aqui a escalação do provável, né? O despedida do Bausa hoje. Ah, ele fica hoje? Essa é que eu não entendi, velho. Nada a ver, né, RG? É. Também nada a ver, eu enfim. Eu não entendi essa, mas... Também embora. Não. Mas vamos lá. O Denis é o goleiro, né? Sim. Aí vem a estreia do Bufarini, lateral direito. Aí vem Lugano, Maicon e Mena. Mena de volta de suspensão. Lugano, não tá 9. É. Hudson. Quem que é seu? Thiago Mendes. É o bebê, É quem? Hudson, nota 8. Thiago Mendes. E Wesley. Nota 8. Elvis. Nota 7. Eu ia falar nota 7. Mistura. Do Wesley com Elvis, velho. Tá. Você não tá bem hoje, meu. Aí vem o ataque Kelvin. Dá melhor Kelvin nota aí, 9. Michel Bastos. Nota 5. Tô com ódio dele. E o Chaves. No ataque. Muito bom o seriado. Certo? Lá vem o Chaves. Se beber uma festa, viu? Ô, mano. Oi. Por que que não põe o Prazer Ver? Ô, tudo bom? Seu Mauro. Tudo bom, seu Mauro? O programa quando você não tá. África do Sul teve um jogador expulso, foi isso? Teve. Expulsou agora mesmo? Ah, não, faz algum tempo. Faz algum tempinho? Vamos construir os castelos de areia. E tocou amarelo e vermelho logo na sequência. Pegou o site aqui, mano, acabou de aparecer. Tem um jogador expulso, pensei que fosse agora. Então faz tempo. Ô, mano. Deu uma pegada no Zeca. O Bruno tá suspenso, tá? É, o Bruno tá preso, né? Não, eu tô dizendo o lateral do São Paulo. Velho, com o Bufarini no banco, velho. Não, fala, não. Cara, que é o cara que vai jogar. É, né, pra botar ele de meia, não era melhor? O Bufarini de meia? Não. E aí? O Bufarini aí pode jogar de volante também. Mas na armação ali, só se ele fosse ala. De meia mesmo ali pra fazer o que o Michel Bastos teoricamente faz, eu não vejo o Bufarini nessa condição, não. Na posição que ele rende melhor ali é jogando na lateral. É. O que é um pontinho verde no meio da Paulista? De novo, Mauro? Porra, de novo com esses pontinhos, você? No meio da Paulista. Da Paulista? Você fica o dia inteiro fazendo isso? Pontinho verde no meio da Paulista? É. Putz. Não sei, hein? Fala aí. Pokémon. É o quê? Mas o Pokémon tem várias cores. É, mas eu escolhi a verde. Você também tá pegando você Pokémon? Tá de brincadeira, bó. Esse é o Mauro. O meu filho... Tá ruim isso, o véio. Meu filho. Cadê o xarope do senhor? O Clebinho. É. Ele, viu, ele 59 anos. Ele pega Pokémon. Ele tá pegando Pokémon. É? Ele já pegou os 3 Pokémon com as bolas do Pokémon. É. E aí quase foi atropelado ontem, viu? Entendi. Lá no Ibirapuera. Entendi. O mano também quase atropelou o menina hoje, né, mano? É, a menina lá pegando Pokémon no meio da rua, eu passei brequinha em cima. É mesmo, mano? Sim. Foi sério isso aí? Opa! Esse negócio de Pokémon aí só tem louco, hein, velho. Tá cheio de Pokémongo por aí também, velho. É. Puta, tem que tomar cuidado até isso, hein. Cada uma, hein, velho. Até isso vai ter que tomar cuidado. É brincadeira, velho. Bom. Tá bom. Olha, e hoje dá, hein. Hoje dá. Hoje dá. O que vai dar? Não sei. Olha o respeito. Não, se for hoje dá, hoje dá, não sei. Acho que dá pro São Paulo empatar, viu? Tomara que empate. Não, acho que vai empatar hoje também. Não, eu... Você torce pra quem, São Paulo? Piada idiota. Eu não ouvi o problema. Ah, mas São Paulo vai empatar hoje. São Paulo ganha ou empata. É porque o Galo tá no momento melhor. Não vai perder. Se empatar, vai ficar com 24 pontos. É, não. Idiotas, tá piada idiota. Não, mas tudo bem, mas se ganhar é melhor, vai 26. Não, é. Ué. Só pode estar com 23, São Mauro. Se empatar, vai ficar com 24, São Mauro. Ah, que, é o número de ano que vocês estão sem mundial, é isso? Quem, São Mauro? Sem ganhar título. Quem? Como assim, São Mauro? O Santos, desde quando não ganha o título Mauro, mundial? Você tá louco, vamos lá, vamos lá. Brincadeira de trocadilho, que brincadeira rodando, de ódio. Rodando. São Santos, todo líder. Fala. Não, vou fazer festa, porque não depende tem só jogo da hoje. É, não depende só da gente. E outra coisa, né, seu Bento? Motorista aqui é mais cuidadoso, né? É. Como assim mais cuidadoso? Porque sabe que não vai segurar o bagulho. É que tem motorista. Sabe que não vai segurar. Viu, Domênico? Sabe aqueles caras que tiram a carta, aqueles caras novinhos? Eu seguro o bagulho. Aí tira a carta, pega o carro, vai pra estrada. Aí fica buzinando. Eu vi umas buzinas assim que é bom. Esses dias aí atrás. Fica assim dando que é bom. Entendi. Não adianta nada. Faz um monte de palhaçada. Aproveita enquanto pode, tiozão. Aí esquece, sabe do quê? Do quê? De olhar no retrovisor. Não olhou, passou aí, dois já. E aí passou. E aí esquece, sabe do quê? Que tá com o carro 1.0. Ih, rapaz, 1.0? Deu no meio, isso aí, RG. Ué, tem gente que... Ó, essa é a diferença. É porque o Corinthians, ele tem a consciência de que ele tem um carro 1.0 hoje. Eu falei algum nome? Não, mas... Não falou nome, tô exemplificando. Vamos colocar a carapuça, por quê? Não é vestida a carapuça. Vamos colocar a situação comparado com os times de futebol, já que o nosso programa é de futebol. Exatamente. Só que tem times, Domênico Gato, que acham que são 2.5, mas não passa e não é nem 1.0, é 0.5. Digo mais, precisa de um guincho pra estar lá na estrada. Tá do guincho, esse guincho chama-se arbitragem. Mas aí você deu uma... Pra comemorar a liderança. Você deu uma pedrada no sombra. Pra comemorar a liderança, tá certo? Com a ajuda de árbitro, eu prefiro não ser líder. Falou o time que nunca foi ajudado. Ué, meu time não precisou de árbitro pra segurar a liderança do Campeonato Brasileiro. O seu precisou. O seu time precisa de árbitro pra ser campeão. O seu precisou. Várias vezes. Fala do líder aí, pô. É que ninguém fala isso do Santos, que o Santos é o coitadinho da história. Ninguém torce. É o segundo time de todo mundo. Então, precisa de erro de arbitragem, precisa pra ser campeão, precisa de ajuda. Essa é a realidade, RG. Essa é a realidade. A arbitragem colocou o Santos na liderança do Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade. Dê um braço a torcer. Pra voltar jogo, pra ser campeão. Quero que seu o senhor... time não foi ajudado. E discuta o jogo de ontem. Foi pênalti pro Flamengo ou não foi? Eu daria. Beleza. Mas quem disse que ia ser gol? Obrigado. Eu não tenho mais Vanderlei ia pegar, o senhor, não tenho mais perguntas, meritíssimo. O seu time nunca foi ajudado. Eu tô falando do jogo de ontem. O árbitro colocou o Santos na liderança do Campeonato Brasileiro. Tô falando do campeonato. Seu time não foi ajudado ainda nesse campeonato? É, teve dois laterais aí que não foi. Aí o cara deu pro Corinthians. Laterais. Pênalti claro a favor do Flamengo e o cara não deu. Então, pênalti claro. Liga pra CBF. O árbitro ajudou o Santos. Liga pra CBF. Silêncio. E como segue o jogo, sem falatório. E como diz que mala, viu? E como diz o velho ditado, se o mundo terminasse hoje... Não termina. Acabou a rodada, velho. Não terminou. Pro seu vale, entendeu? Mas peraí, eu falo quando termina a rodada. Quê? Eu falo quando termina a rodada. Eu só comemorei a liderança, Domênico Gato, quando terminou a rodada. Aí eu era líder. Hoje tem Grêmio pra jogar, tem Palmeiras pra jogar. Eu sei, mas eu estou comemorando enquanto estou lá. Aliás, os únicos que podem passar é o Grêmio e o Palmeiras, só isso? Sim. O Atlético Mineiro não chega. O Fluminense não joga agora. Ele chega a 32, chegaria a quanto, mano? 32. O Atlético Mineiro chega a 32. Mas ele tem vitória, poucas vitórias, quer ver, ó? O Atlético Mineiro hoje ele tá com 29 e tem 8 vitórias. Então, e todo mundo que tá na frente tem 10. Palmeiras, Corinthians e Santos, 10 vitórias. Sim. O Palmeiras não passa, ele deu. O Grêmio tem 9. O Grêmio pode passar. O Grêmio pode chegar a 34. Se o Palmeiras empatar e o Grêmio ganhar, o Grêmio é líder. O Palmeiras não passa, mas ninguém, primeiro que ninguém perguntou a sua opinião aqui. Pikachu, não fica bravo não, Pikachu. Ninguém perguntou nada sobre. Aliás, bela camisa que eu ganhei da Adidas. Você me vestido de Pikachu aí, velho? Essa camisa aqui ninguém tem, só eu e a comissão técnica do Palmeiras. Olha, é bonita. A Adidas mandou pra mim. Me arruma uma. Pequena. Aí você arruma uma. Você criticou pra mim aqui pra cacete. Eu não, é o Azeitão que não falou, cats, eu não. Não cats. Achei linda. É, linda, né? Tá de Pikachu vai. Careca, né? Grêmio pega o América. Pega aqui no Pikachu, né? Aqui, ó, trouxa. Santa Cruz, né? O tamanho do Pikachu aqui, ó. Tem, é lá em Santa? Não, é em Porto Alegre. Ah, então tem, tem tudo. Não, eu acho que o Grêmio ganha. Né? O Grêmio tem porque, tudo. Assim, eu achava que o Grêmio ganhava do América também. Mas se vacilou com um, não vai vacilar com dois, mano. Eu também acho que não. Duvido, duvido. Não é possível que dê dois vacilos. Não é possível. Se o Grêmio vacilar duas vezes, aí esquece. Aí esquece. Olha, aí acho que tá notícia fora. De hoje é que o Alex foi embora, não Alex. Teve acordo. Porto, zagueirão, né? Tá indo pro Porto, ficou embaçando aquele lance de luvas. O Alex aquele do Santos, aquele zagueirão. Outro, porra, que novela também. É outro otário isso aí. Foi pro Porto. É, mas você viu o que aconteceu, né, seu Bento? O quê? Ele machucou o joelho. E aí o Peixe falou assim, bom, tá tratando aí, né, tá, então vamos esperar resolver isso aí. Pra... Aí ele pegou e rapidinho. E foi embora. Foi lá pro... Entendi. Eu acho que a contusão é mais séria do que parece. Não sei, né? Pode ser que não, porque vai ter que fazer teste lá. Enfim, mas gente. Só que aí ele ficou invocado com essa entendi. Colocação, com essa posição. Abandonaram um ex-ídolo, né? Entendeu? Foi isso que aconteceu. Não, é o seguinte, não tá redondinho, né? Então vai embora e tá tudo certo. Beleza. Bom, é isso aí, né? Não corta não, pera aí. Cala a boca. Com relação ao jogo do Santos, pelo tanto de desfalque que o Santos teve, pela bobeira que deu em inverter esse... Porque foi uma inversão de mando, você viu? Tinha, pô, para cada santista, seis flamenguistas dentro sem do estádio. Sem necessidade, pô. Né, RG? Quer dizer, não é necessidade. O problema é ficar preso a empresários, né? Ficar devendo para empresários. Então acabou o Santos saindo com um resultado legal, apesar do último lance, aquela confusão que deu. E é o que eu sempre defendi aqui. Bola na mão, ou mão na bola dentro da área é pênalti. Não foi nada, não tem. Não foi nada, não tem o que discutir. Agora, o que é preciso sempre deixar claro, e é claro que a gente brinca aqui, mas a verdade é uma só. E pode ser o time que for: Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Grêmio, Flamengo, não importa. Eles não estão pedindo para que a arbitragem cometa esse tipo de erro. Né? Tanto pode ser de um lado quanto pode ser do outro. Exatamente. A gente tá cansado de ver isso. Mas o Palmeiras foi o mais prejudicado até agora. Mas, vó, não é. Não tem jeito, uma não, hora, vó. Uma hora vai ser beneficiado. Contra o Inter foi ajudado, não uma, faz. Uma hora vai ser. Não tem jeito. O saldo é negativista, positivo, é bem maior. Então, não adianta. O erro tá aí, o erro eles cometem mesmo. E a gente tá cansado de criticar. Então acabou sendo assim, o Santos teve a jogada mais perigosa, uma bola na trave, Flamengo também teve uma bola na trave. O que você achou aí do jogo? O Flamengo é um bom time? Deu trabalho. Que você olhou? Deu trabalho, agora o que tem que medir, o Domênico? Porque eu não assisti o jogo, então... Circunstâncias, o Flamengo amassou o Santos. A circunstância... Flamengo? Em que falta o Diego ainda, hein? As circunstâncias em que o Santos entrou em campo para jogar contra o Flamengo. Todos os desfalques, né? Ainda, jogou desfalcado, né? É, muito desfalcado. E ainda entrou com o Citadini, o garoto. Entrou meia boca, garoto. Porque ele tava machucado. Quer dizer, então acabou sendo um ótimo resultado. Agora, o Flamengo foi melhor? Foi. Foi por essas circunstâncias? Foi. Pode ter sido. Entendeu? Além de ter toda uma torcida certo. A favor, né? Além de ter... tava com, e é verdade, tinha mais flamenguista mesmo. Sim, né? Lógico. Você leva o jogo para norte, nordeste... Tem jeito, para né? Onde você for, porra, não tem jeito. Né? Levar para a vila ia ter mais flamenguista. Peguei aquele jogo do Palmeiras e Flamengo lá, tinha metade palmeirense ali, hein? Naquele jogo Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Você falou, vó, não entendi. Não, se levar na vila vai ter mais flamenguista. Ah, que isso, vovó? Principalmente se você for lá sem calcinha. Vó! Que isso? Meu Deus do céu! Então é isso aí. Agora, hoje, infelizmente, vamos ter que, para vocês, né? Vamos ter que torcer aí para que vocês, Grêmio e Palmeiras, não ganhem. O Palmeiras não precisa nem perder não tempo. Não ganhem. Vamos focar no Grêmio. Pra gente poder continuar aí na liderança. Vem aqui amanhã, viu? Você não vier, eu vou ligar pra amanhã, você. Amanhã, ó, trouxa. Então você cala a sua boca e fica quieto piano aí. Que isso. Fica pianinho aí. Eu respeito aí. Você, não, você é um grande profissional. Respeito, não vem com esse papinho, não vem puxar meu saco. Mesmo vestido de Pikachu, você tá... Vem puxar meu saco, eu só tô pagando um pau pro meu uniforme faz tempo aqui. Tá olhando aqui, ó. Tá de olho, tá faz de tempo. Olho, tá de olho. Aqui, ó. Aqui pra cá. Na hora de pedir o telefone na assessoria, ele pede. Vamos lá. Na hora de conseguir dois pra fora, ele não consegue. Quem não consegue? Você. Eu? É. Mas eu falei que eu tenho meu amigo, Rafael, é da Adidas. Mas, amigo, Rafael, eu também não tenho amigos no Palmeiras, é, é, o Rafael particular deu um presente para o Domênico Gato. O Rafael, que é da Adidas, ele queria me patrocinar já faz tempo. Falar na assessoria, viu? Falou? É. O meu Rafael, manda pra nós aqui. O Rafael, tem dois palmeirenses aqui que eu precisava ajudar eles aqui. É, o outro você pode dar o uma, seu, uma lona, seu Bento viu? E o seu Bento dá uma lona amarela pra ele. É que esse aqui é difícil. E pra vós você traz pra criança. Criança. É. É. A avó veio vestida de mágico. É, exatamente. Nossa, a avó hoje, posso falar? Tá ridícula a avó hoje. Tá estranha a vovó, hein? Meu, pode, não sei, acho que ela vai fazer show lá no viaduto do chá, alguma coisa assim, velho. Mal agouro? É, claro. Agora, velho, deu uma cobrada aqui no Gabriel. Como é que tá o Brasil? Jesus. O Brasil! Como é que tá o Brasil? Como é que tá o Brasil? 0-0, Domênico. Acabou? Não, atrasado. Minutos adicionais, Domênico Gato. O árbitro deu 4 minutos adicionais, mas o goleiro. Agora lindo. Da África do Sul acabou caindo no chão lá. Ih, e possivelmente vai acrescentar um a mais. Mas, por enquanto, vai empatar mesmo, dois mano? Minutos dos minutos adicionais. E o Brasil aqui tá com a calça na mão e eu acho que vai terminar. Como é que é o negócio aí, mano? Eu não sei como é que funciona. É chave de quatro. É, ganhou 3 pontos, é isso. 4 times? Sim. É. E o outro jogo lá envolvendo Iraque quem e Dinamarca. Quem que é a marca, os outros dois lá? Empatou 0-0. É Iraque e Dinamarca. 0-0? O grupo junto, do Brasil, né? É Iraque, Dinamarca, África do Sul e Brasil. Ah, dá pra passar nesse dia, né? Dá pra passar. Pra ganhar hoje, né? É. Bom, é o seguinte. É Estádio 97 pela Energia 97, senhoras e senhores. Vem aqui em nome de HDI Seguros. Vou falar de HDI. Olha só, você que tá lá no teu carro de boa, tá estacionado, tá esperando sua mulher voltar das compras. E de repente... O que aconteceu? Putz, aquilo a vida, velho. Você desceu lá pra dar uma olhada lá no... Bateu. O que aconteceu? Bateu. Ih, rapaz, ai, bateram. Quem... Ai, quem bateu? Olha ai. Só quem é, RG. Ai, Ivetinha. Ah, lá, tá aparecendo. Ivete Sangalo. Ivetinha. Ei, que sorte, hein, meu bata rei. Bata de novo. É, porque é sorte, porque a Ivete tem seguro da HDI. E aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E olha, já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem em Porto Alegre, tem em Salvador também, pertinho lá da casa da Ivete. É, se você vai fazer o seguro do seu carro, escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo, hein? Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, não é verdade? A HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. É o seguinte, esse é o Estádio 97 em nome de Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Em nome de Extra, você merece ofertas Itaipava. Para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra Gol. E o Benjinha vem com um recado importante da BV, né, Beja? Olha só, amigão. Você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então preste atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É bebê! Estádio 97. Acabou! Brasil! Como foi, seu Bento? Acabou, 0-0. 0-0, terminou o jogo. 0-0. Pressionou no finalzinho, mas a bola não entrou, perdeu vários gols. E algumas vaias aqui pra seleção brasileira, ó. Eita. É a recampada de Zé Povinho, hein, velho? Tá louco. Lembrando que se Zé Povinho que acompanha jogo de seleção brasileira, te falar, né? Os caras esperam sempre que o Brasil vença, né? De preferência. Ah, quer golear. Quer goleada. Quer golear. Se não golear, mas pelo menos tem que ganhar, né? Sempre assim, né? Entendi. Só lembrando que se esqueceram que a seleção é uma seleção nova, né? É, o Brasil não se classificar, ele não passa de fase, né? Quê? Que bem, acho que claro não. É. Como assim? E Beto? Outra. Não, se ele não se classificar, ele não passa de fase. Aqui também, Domênico Gato, pesa a experiência, né? Porque a seleção brasileira é uma seleção crua ainda. Contra adversários que tem aqui 22 anos, mas que vão se aposentar com 24, 25. Porque tem cara aqui, é RG número 2 desse time da África do Sul, que parece que tem bisneto. Já. Gato, mano. Opa! Você viu quando dá o perfil? Opa, Domênico Gato. Parece gato, né? Tem cara aqui que tem 22, velho, mas com 25 vai tá se aposentando já. Olha, tem menino aí que é mais velho que eu. É sim, pô. Não, eu sou o Zé Roberto. O Zé Roberto? Seu abestado. O Zé Roberto tem... Não. É que você já tá ficando com a voz da voz. Pelo amor de Deus. O semblante do Zé Roberto parece ser mais novo que os caras da África do Sul, velho. Eu queria entender como o RG confunde essa voz com a da avó. É que seu abestado. Já tá ficando igual, Palmeira. Ah, nós. What the fuck, não, Palmeira. Fala de nós, seu Bento. Daqui a pouco, 21h30, horário de Brasília. Jogo difícil lá, hein? Arena Gondá. Aonde? Arena Gondá. Gondá. Gondá, pô. Gondá. Isso aí. Vamos à escalação aqui. Já tem escalamento? Ô, seu Bento, mas tá na pedra já? Tá na pedra aqui. É, eu tô e você? Não, porra. É isso. Não é isso. Tá na pedra na que a gente diz no futebol, tá lá na, né? Por que tá na pedra, seu Bento? Porque tinha pedra. Era a lousa. Era uma lousa, mas o que tem? Antigamente, e você ia lá e escrevia na lousa, entendeu? Na lousa? É, então fala, tá na lousa, não na pedra. E dá alergia no nariz. É que a lousa parecia uma pedra, a lousa é uma pedra. Tá bom. Era pedra negra. E aí quem colocava lá, RG? Ah, o técnico. O representante ia lá? O técnico ia lá e... Aí jogava pra imprensa. Exatamente. Aí você fala, tá na pedra. Tá na pedra. Já cheirou giz, Domingo. Olha aí, vamos lá. Palmeiras hoje deve a campo com Wagner, né, o Jean. Jean na lateral direito. Thiago Martins. Thiago? É. Thiago Martins. Ah, é porque o Dracena machucou, né? Vitor Hugo. Certo. E Zé Roberto. Não Zé foi Roberto. Cartão do Dracena? Acho que foi cartão. Ele machucou. Mas ele machucou também. Mas ele também machucou. Não sei se é cartão e não, também machucou ou saiu pelas duas coisas. E depois ele saiu machucado. Tá. Ele já não jogaria. Então. Não. Ah, então tá. Aí o meio campo vem com o Thiago Santos. Pepe. O lateral, o Zé Roberto. Zé Roberto. No meio, o Thiago. Thiago Santos, Tietchan e Moisés. Tietchan e Moisés, bom. Ah. Aí na frente vem Roger Guedes. Retorno do Tietchan hoje, né? Dudu Tietchan. E Eric. Ah, e voltou com o Dudu, RG. Um ataque mais rápido, né? Hã? Voltou com o Dudu particular do time. Mas não tem dúvida, tinha que voltar mesmo, ainda né? Ainda bem que não colocou banana lá. E Roger Guedes, não dá, toca a porra da bola, pelo amor de Deus. Verdade. Porque depois é nas minhas costas que ela vem. É verdade, aí você se complica. Pelo amor de Deus. Não dá. Que horas é o jogo? 9:30, é o último jogo da rodada. É. Porque todo mundo joga aqui, por exemplo, olha. É, daqui a pouquinho, hein? Ponte Preta e Botafogo, 19:15. Eu não sei por que esses horários quebrados. 19:15. Interesse da televisão, né? Ah, 19:15? É grade. Mas 19:15, mano. É, 19:15. São Paulo e Atlético, 19:30. 15 minutos depois. Depois tem Grêmio e Santa Cruz também, 19:30. Aí 21 horas. 21. Cruzeiro e Inter. É. E 21:30 o Chapecoense Palmeiras. Já joga sabendo de todos os resultados. É, pior que. Não, mais ou menos, né, RG? Por quê? Porque até o finalzinho do jogo tem vai Cruzeiro, estar Cruzeiro e Inter. Né? Cruzeiro e Inter. Mas que não importa para nós. Mas Cruzeiro e Inter não mexe. Não diz nada. Mas coisa. Já vamos saber o resultado do Grêmio. É. O empate não é antes ruim. De começar o jogo, já sabe quanto foi. O empate não é ruim. Não é ruim. Dependendo das circunstâncias, lógico que é ruim. O Palmeiras não ganha duas rodadas. Tem que ganhar. Calma aí, peraí, deixa eu falar. Tem que ganhar. O empate não é ruim. Porque é fora de casa? E porque a rodada deu uma ajudadinha. É. Agora. Então, até agora. Até agora, porque se o Grêmio vencer, o Atlético Mineiro vencer. O Palmeiras com empate, olha o que acontece, mano. O Palmeiras com empate, ele assume somente a segunda posição que tá do Corinthians. Só. Ele arranca do Corinthians aí. Ficaria o Santos em primeiro. Aí se o Grêmio ganhar. Não dá mais. É. O Grêmio ficaria Grêmio, Santos, Palmeiras e Corinthians. Se o Grêmio ganhar. Sim. E se o Atlético ganhar, então encosta mais. Aí o Grêmio bicho deve pega. Ganhar, nem casa, aí todo mundo encosta. Aí, mano, fica uma desgraceira total. Eu não. Aí, bicho. Aí a rodada, velho. O último jogo do primeiro turno vai ser. Todo mundo pode chegar lá. É. Todo mas mundo o Palmeiras pega o Vitória da Conquista em casa. É da Bahia. Mas o Palmeiras tá em terceiro. Aí ficaria em terceiro. Calma, é ruim. Mas tô dizendo. Mas aí não desgrara ninguém lá de cima. Mas sabe o que é embaçado? Pera, quer ver? Olha só, mano. Eu só acho que não pode sair correndo pra cima dos meninos. Joga. Tem que ter certinho, direitinho. Eu acho que o Palmeiras pega o Vitória, tem grande chance de ganhar. O Corinthians pega o Cruzeiro, que tá arrebentado, tem grande chance de ganhar também, ou não? tem grande chance de ganhar. Só que nessa rodada... Tem que analisar o futebol, pô. Ô, Dodô, aqui, ó. Santos aí pega o América. O Grêmio pega o Botafogo lá. Não, então, justamente esse jogo foi cancelado. Ah, por quê? Cancelado não, adiado, na verdade. Foi adiado. Por causa das Olimpíadas, porque não tem como ter jogo no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. Esse jogo foi, foi adiado para setembro, RG. E não vão levar para outra praça? Pô, não, mas aí... E aí, dá uma olhada, o Grêmio e Botafogo, cara... O Grêmio e Botafogo vai acabar o turno com um jogo a menos. Um jogo a menos. O Grêmio vai jogar hoje com o Santa Cruz e o próximo jogo é só contra o Corinthians na Arena de novo. Mas aconteceu com o Corinthians também, isso aí ano passado. O Corinthians ele tinha um jogo a menos. Pois é, aqui ó. O Santos pega o América. Pega o América então, tem fora. Grande chance de ganhar, não importa. É o sparring. Tem que ganhar. Então assim, você tem que analisar aqui. O Grêmio aqui. Não ganhou lá do América. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Olha aqui, ó. Pro Palmeiras ser primeiro lugar. Terminar, pelo menos em primeiro lugar, não dependendo de Grêmio, de nada, mano. Porque o Grêmio joga depois, mas mesmo que o Palmeiras ganhe esse jogo, ganhe o outro, ele é campeão no primeiro turno. Então, assim, tem que ganhar. Porque o empate depende que o Santos tropece contra o América. Eu duvido que vai tropeçar. E o Atlético Mineiro pega o Chapecoense. Mas, ô Domênico, é o que eu falei a semana passada, eu repito agora. A liderança agora... É bobagem. É só ilusão. Concordo, mano. O que importa aqui, né? O que importa aqui é você não desgarrar do pelotão de frente. Você precisa começar a buscar a liderança faltando 4 ou 5 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Então, partindo desse princípio que você falou, mano. Valer a pena. O empate é bom pro Palmeiras? Olha, analisando mesmo. Então, vamos falar uma coisa séria, hein? Domênico. Galinha é você, sua biscate velha. Calma. Biscate velha. Calma, mano. Tô fazendo a pergunta pro mano, porra. Ô, Domênico, se você analisar matematicamente, você vai falar, pô, pro Palmeiras, um empate lá não dá pra descartar, teoricamente, como bom resultado. Mas dependendo do que acontecer na rodada, por exemplo, o Grêmio e o Atlético vencendo, eles tiram essa diferença de pontos pro Palmeiras também. Então, já começa a embolar um pouco mais. Embola tudo, o né? ideal pro Palmeiras aqui, principalmente pelo aspecto psicológico também, porque o Palmeiras vem de 2 derrotas. Numa dessa toma uma traulitada diante da Chapecoense, jogo que teoricamente seria fácil contra o Vitória em casa, difícil, né? passa a ser difícil pelo momento psicológico. Todo mundo fala, porra, vem de 3 derrotas. Né? Entendeu? Já começa a pesar também, a perna do cara pesa. E vai acumulando ainda mais sabendo que não tem Fernando Praz, não tem Gabriel Jesus. São dois jogadores que têm feito falta pro Palmeiras. Tá, mas então você acha que o empate não é tão bom? Então, o empate não é tão bom, não. Eu acho que o Palmeiras, ainda mais pelo time que tem que jogar lá buscando a vitória. Sabe por quê, Domênico Gato? O empate no Campeonato Brasileiro não é tão bom. Vou te colocar como exemplo porque o Corinthians. Critério de vitória, Não. E mesmo assim, você pega o Corinthians, ele fez dois jogos fora de casa. O Corinthians ele pegou o Inter de Porto Alegre e pegou agora também aí o Atlético Paranaense. O nosso querido Atlético Paranaense que o Corinthians tomou fumo ontem. Domênico Gato, Corinthians, é muito melhor você ganhar uma e perder outra do que empatar duas, cara. Uma dessas e falar, o empate fora de casa é bom? Não é. É lógico. Você muitas faz vezes você tem que se expor pra buscar o resultado. Perdeu duas e ganha agora, tudo bem. Lógico, né? Lógico. Porque querendo ou não, Domênico, ó, se o Corinthians tivesse empatado contra o Inter de Porto Alegre e contra o Atlético Paranaense, o Corinthians teria somado 2 pontos. Tivesse empatado dois Inter, jogos. Né? Ganhando do Inter e perdendo pro Atlético, tudo bem, você falar, perdeu somou 3 pontos. Mas né? somou 3. É muito mais interessante você buscar jogando pela vitória, cara. É contra a Chapecoense, o Palmeiras, eu acho que se ele ficar encolhido ali e numa dessa tomar um gol, tá lascado, velho. É, complicado. Jogo bem difícil hoje, tem que ir pra cima, velho. Cadê o seu Bento? Foi embora? Tem notícia ainda aqui? O seu Bento, ele teve um... Ele foi dar uma barrigada, tudo. Ele foi dar uma barrigada. Probleminha. Ah, que probleminha? Vamos lá, vai continuar, que coisa, hein? Vamos lá. E pipocou, seu bem. O placar do Estádio 97 informa. Lá na Arena da Baixada, lá, ó. Atlético Paranaense 1, 2, Corinthians 0. Tem gente que caça Pokémon, tem outros que caçam gambá. Como diria o mano, o Walter jantou o Corinthians. Vou comer um gambá. Que gostoso, vou comer uma galinha da área. Liderança do Corinthians foi que nem o Lula lá, quando foi ministro. Durou um dia só. Que pena. Não põe não que eu faço hoje. Que pena. Ai, essa foi demais. Gambá e galinha é o seu respectivo pai e a sua respectiva mãe. Calma. Seu caipira escroto. Não. Agora com relação ao Corinthians aí na partida de ontem, vamos analisar de maneira distinta, RG, o primeiro e o segundo tempo. O primeiro tempo, o Corinthians ele jogou de forma patética. O primeiro tempo ali, o Atlético Paranaense começou a dominar o jogo, o Corinthians começou a cadenciar um pouco mais ali, colocar a bola no chão e tocar para tentar construir alguma coisa a partir da metade. Mas o início do primeiro tempo foi ridículo pro Corinthians, ridículo. O Atlético Paranaense tomando atitude dentro do jogo, encurralando o Corinthians na defesa. O Corinthians aí meio que dando bicuda pra frente, estourando a bola da defesa pro ataque no chutão, não tocava a bola queimando no pé dos jogadores de meio campo, e o Corinthians foi refém de uma situação que ele mesmo criou. No decorrer do jogo, o Corinthians começou a colocar a bola no chão, começou a tocar, e aí, consequentemente, começou a criar algumas jogadas também que poderia ter surtido um gol aí, principalmente no final do primeiro tempo, que o Corinthians conseguiu criar algumas jogadas. No segundo tempo, Domênico, o Corinthians ele voltou com uma outra postura. Voltou com uma postura mais interessante, tocando a bola, mostrando que é o time grande, tá certo? Indo pra cima, com consciência, criando as jogadas. O Atlético Paranaense estava mal na partida, estava mal. O Corinthians ele teve algumas boas chances, mas aquele menininho lá, o tal do Santos, o goleiro do Atlético Paranaense, que entrou no lugar do Everton... É. Esse moleque mostrou personalidade. Mandou bem, né, mano? Na minha opinião, aí ele foi um dos melhores em campo. Tava segurão, é. Foi um dos melhores em campo, RG. Moleque seguro, moleque mostrando personalidade. Ele errou no começo da partida lá, mas o Paulo André conversou um pouquinho com ele ali. O moleque já deu uma sossegada também. Firmão, tá. E acontece também, o cara é jovem, né? RG número 2. Mas aí o Corinthians criando uma série de jogadas e a melhor da partida caiu no pé do Romero. Em que muita gente começou a criticar na internet. Porra, mano, olha o Romero aí, não sei o quê. Na boa, cara, eu vi muito mais mérito na defesa do goleiro do que, talvez, aí demérito na conclusão do Romero. O goleiro, ele mandou super bem. Foi uma bola queima-roupa. Foi uma bola queima-roupa e o Romero, ele chegou batendo do jeito que dava. Ele pegou de joelho, meio de coxa ali na bola e o goleiro acabou fazendo uma baita defesa. É que tava então, praticamente a um metro do gol, né? É, então, foi a queima-roupa. É, massa, foi bem, esse tipo de lance aí, muitas vezes, o pessoal começa, olha o gol perdido. Mas não é, cara, não é. Porque o goleiro, a gente tem que enxergar mérito também. Ah lá, tá passando agora o lance, mano. Eu até, então, aí que tá, Domênico. Eu até coloco isso, como... Velho. Eu coloquei até como exemplo hoje. Esse lance do Romero, guardado as proporções, aquela cabeçada do Pelé contra o Gordon Banks. Você vai falar, um gol perdido? Não, não é um gol perdido. A gente tem que ver o mérito do goleiro também, ó. O cara chegou batendo do jeito que dava. Joelho, mano. Foi joelho. Comparou o Romero com o Pelé. Eu vou embora agora do programa, tchau. E o goleiro mandou bem. Mas fora esse lance, o Corinthians ainda criou algumas outras chances e tava com o domínio da partida. Mas aí, num contra-ataque que sofreu, o Paulo André, ele agiu ali como um meia, como um segundo volante ali, colocou uma bola dentro da área do Corinthians. Inclusive, o Pablo, que tava jogando ali junto com o Walter na frente, ele faz um corta-luz. A zaga do Corinthians ali caça ali borboleta. Quebrou, né? Ali caça borboleta, o Walter chega fuzilando, a queima-roupa ali. É, foi um elemento surpresa. Aquilo ali foi um chute indefensável, RG. Eu ouvi até alguns torcedores aí falando. Luz aí, não tem então, o cara foi inteligente. E aí o Walter, na hora de finalizar, principalmente quando cai naquele pé esquerdo lá, o gordo guarda mesmo. Meu, ele dá umas pancadas, né? Ele e alguns torcedores ainda criticaram, falam, pô, mano, o Cássio deveria ter defendido aquela bola. Não dava, gente. Não dava. Posso falar um negócio pra você? Aí é pegar muito no pé, porque foi um chute a queima-roupa, um chute forte. Não tinha o que fazer, gente. Você joga essa bola. Ele tentou, né? Mas não tem como, Domênico, né? Você joga essa bola. Olha lá, olha isso aí. Tá cara a cara, velho. Cara a cara. E tá na pequena área ali, ó. Você joga fuzila, essa bola. Fuzila, não tem o que fazer. Você joga essa bola pra Alexandro, Barrios, pra os atacantes do Corinthians, pro atacante do Grêmio, do Palmeiras, Barrios, todo mundo Santos. Barrios, ele tá não, ele tem chute certeiro. Cara, esse Walter, viu, ele mano? Tem que jogar uma 5, 6 bola pra ele fazer um gol. Ele chuta forte no gol. Ele recebeu duas bolas, cara. É difícil chutar fora do gol. Ele recebeu duas bolas e fez dois gols. Mas aí, só com relação ainda ao segundo gol, o segundo gol do Atlético Paranaense, Domênico Gatto, nasce numa jogada ali, uma falta ali, pro mano, Corinthians. Não, mas é que tá. É uma falta pro Corinthians, é uma falta pro Corinthians, tá certo? O Giovanni Augusto, ele vai bater a falta ali, ele chuta igual o nariz dele. A bola vai na barreira. No rebote dessa bola, o Wendel vai com pé de moça pra dividir com o menino do Atlético Paranaense. O cara ganha a dividida, aí a zaga do Corinthians tá rendida. Aí você tem um zagueiro do Corinthians ali, um da linha defensiva ali, contra três do Atlético Paranaense. Então esse moleque que é rápido, ele dá o tapa na frente, Domênico Gatto. E na hora que o marcador vem, ele toca pro Walter. O Walter cara a cara com o Cássio, ele toca no contrapé do goleiro que já tá indo com tudo pro lado direito do gol. O Walter deu só um tapa deslocando, batendo o canto esquerdo do goleiro. Saiu limpo. Ali lacrou. Aí é contra-pé, não tem jeito. Aí não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer. Então, eu não vou criticar aqui, porque jogar contra o Atlético Paranaense na Baixada... Difícil, né? É um adversário duro. Não dá pra chegar e falar, pô, tem que ir lá e buscar três pontos como se você estivesse pegando o América Mineiro. Pegar o América Mineiro jogando no Independência é uma coisa. Pegar o Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada é outra. Estão com 30 pontos em sexto lugar, hein? Eu não acho que o Corinthians eu não acho que o Corinthians jogou de forma pavorosa, não. Porque, volto a falar, o Corinthians ele criou algumas jogadas de gol. Ele poderia ter feito, se essa bola do Romero entra, as circunstâncias da partida poderia ter sido outra. Então, o Corinthians ele criou. Em lances pontuais, em duas descidas do Atlético Paranaense, dois contra-ataques fulminantes, o Corinthians acabou tomando dois gols. Beleza, perdeu? Perdeu. Mas esse não é um resultado que você fala, nossa, tenho que lamentar o resultado da partida. Não, porque volto a dizer aqui, não pegou qualquer time bêbado, é um adversário forte, qualificado. O que o Corinthians tem que lamentar são os dois pontos que desperdiçou com o empate aqui contra o Figueirense jogando em casa. É, aqui ali sim, ali sim. Mas com relação ao Corinthians aí, continua a luta, os diretores do Corinthians estão atrás ainda de um centroavante, um homem gol, porque o Luca, da partida que ele fez ontem também, ele não foi bem. Tem nome, mano. Marlone entrou, né, mano? Marlone entrou no segundo tempo aí também, no final. Não, mas ele foi um cara que chamou o jogo, Domênico. Apesar de não ter feito lá grande coisa também, mas você nota que o moleque tá com vontade, é um moleque que chamou a responsabilidade pra si, determinados lances ele partiu até pra tentar uma jogada individual. Eu acho que dá pra insistir sim, porque não adianta também cobrar o moleque por 15 minutos que ele tenha participado, falar, ah, tá vendo, ó, o Marlone entrou e não fez nada. Porque isso aí é uma demência, cara. É uma demência quem faz isso. Você tem que começar a cobrar o jogador a partir do momento que ele tem uma sequência e não está mostrando serviço. O Marlon, eu acho que no decorrer aí do Campeonato Brasileiro, ele pode ser utilizado sim. É um moleque que tem qualidade. Mas é isso aí, velho. Então, Domênico Gato, próxima partida do Corinthians aí também. Pegaremos o nosso querido Cruzeiro na segunda-feira, às 21 horas. É um jogo mais tranquilo, parece. Esse é Pacaembu? Né? Pacaembu, esse jogo vai ser no Pacaembu. E o Mota está indo para o jogo agora com a torcida Único. Eu queria mandar um recado aqui para ele, que me mandou. Olá, Mota, Jair Bolsonaro. Te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu, até mais aí. É ele mesmo que mandou. Ele gosta, porque o Mota é fã dele. Ele falou, pô... O Mota vai te matar, velho. Nossa, Mota. Mas ele ouviu, acho que ontem, não ouviu? Põe de novo o áudio. Peraí. Olá, Mota, Jair Bolsonaro. Te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu, até mais aí. Tá ok. Que beleza, tá ok. Eu não sei se ele continua imita você ou se imita ele agora. O melhor é o Mota emocionado agora. Ele mandou alguma coisa pra você aí, não? Hã? Ele Mota? Mandou já o Mota, não? Não, ainda não. Ele ainda tá emocionado. Eu por hora bloqueei ele. Não xingou, não, né? Não, eu bloqueei aqui no WhatsApp só pra não ter nenhum. E só pra fechar o Coringão aí, Domênico. Que isso, bebê? O Williams, o volante do Corinthians, que inclusive tava relacionado no jogo de ontem e foi cortado. A diretoria do Corinthians segue negociando com a diretoria do Cruzeiro, porque o Mano Menezes parece que pediu ele lá. E voltou também uma opção aí pra essa camisa 9 do Corinthians aí. O Gabriel Vasconcelos, que tava jogando aí no Joinville, tá de volta ao Coringão também. Beleza? Beleza. Eu não tenho coragem de colocar o áudio dele. Ele mandou aqui no grupo do estádio, mano. Mota. Ele... Era uma esperança. Mandou você. Você tá vendo aí, ô Rudy, que ele colocou? Olha, eu vou falar. É bom. Não dá pra ler. Eu tô não dá pra ler. E não abre. Eu tenho certeza. Não vou abrir. Bolsonaro mandou um recado. E acho que ele xingou muito você. Assim, ele já xingou escrito. Absurdo. E aí ele falou, deixou um recado. Você já ouviu, RG? Não dá. Nada. Nem hipótese alguma. Nem pense nisso. Então tá bom. Que bobagem. Fazer o quê, né? Estádio 97 pela Energia 97 em nome de BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Também em nome de HDI Seguros. É debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Deixa eu falar do navio do Energia na Véia, cara. Navio do Energia na Véia é sensacional. Onde teremos lá capital inicial. Olha só que legal, hein, ó. Imagina isso aqui no navio, vai ser uma coisa muito legal, hein. Olha, um recado legal pra você que é ouvinte do Estádio 97. Você tá aqui nesse trânsito desgraçado. Porque muita gente que tá ouvindo a gente também gosta de boa festa, gosta de uma boa música. E principalmente de um belo de um cruzeiro de navio, né. No ano que vem, no mês de março, mais uma vez o Cruzeiro do Energia na Véia estará em alto mar. Você que tá visualizando agora perto de um computador, acessa aí 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você está visualizando as imagens do último navio da Véia que teve lá o Roupa Nova. Legal, hein? Esse agora, RG, vai ser o 11º ano do navio do Energenavel. Olha o tamanho serão do bicho, três véio. Dias, serão três noites, no melhor transatlântico europeu de todos os tempos, hein? Um cruzeiro temático, muitas atrações, incluindo dois shows incríveis, o RPM e o Capital Inicial, ó. Vai ser muito legal, então se você quiser fazer aí, né, ir nesse cruzeiro maravilhoso e curtir aquele final de semana prolongado ao lado de toda a sua família, ao lado dos seus amigos, né, o navio da Energia na Veia é o seu cruzeiro, definitivamente é o seu cruzeiro. Você pode parcelar sua cabine em até 12 vezes sem juros. Aliás, tem uma cabine quadro pra lá, pra você, de repente, você e mais três amigos, ou você aí que tá ouvindo a gente, né, e mais três amigas. Sim. De repente você pode curtir aí em 12 vezes de R$189 por pessoa, mais taxas, tá bom? Faz Boa. Em 12 vezes, olha só, é mordomia, hein? Ligue agora lá na promoção, pessoal, tá lá o plantão de atendentes, hein? A Aninha tá lá o Bruno, não é verdade? Tá todo mundo lá no plantão pra te atender, hein? Ligue já, o pessoal lá tá pra atender você e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? 3624-9007. 3624-9007 é o telefone da promoção, onde você vai adquirir a sua cabine para o navio do Energia na Veia. Tudo bem, Beijinho? Aliás, queria mandar um parabéns pro Marcão, goleiro do Palmeiras. Hoje faz aniversário. Eu tentei ligar pra ele, mas não consegui. Difícil ligar pro Marcão. Marcão. É impossível, cara, ligar pro Marcão. Impossível. Marcão, tá 43 anos, última, né? Na última semana eu falei com o Obama impossível quatro ligar. Vezes. Mas não dá pra Marcão, Marcão não dá. Marcão impossível. Tá Tá sei, Oriente, tá lá em Oriente. Em Oriente. E claro. Parabéns pra mim, hoje faço 16 anos de Rádio Energia. Porra, parabéns, oh, parabéns, 16? 16. Parabéns, bebê. Entrei dia 4 de agosto de 2000. Eu vi você comemorando no Face lá. Porra. 4 de agosto de 2000. Puta, então eu vou fazer 17 aqui na rádio. Caramba. Caraca, velho. Programa, você, dezembro eu faço você 17. Você é um ano mais velho. É. Eu postei foto com todos nós. Eu vi lá no... CBRG, no... esse ano esqueceu aqui... eu. Não esqueci, não. Ah, não, tá ali na foto. Esse não. Ano eu esqueci, comemoro, não. Já vou fazer 30 de rádio. Alguém. Esqueci, não. 30 de rádio? 30, mas você vê 17 só na energia, hein? É. Mais da metade da minha vida em rádio foi aqui dentro. Eu mas fazer... Você parabéns, Beijinha, parabéns. Aliás, foi o começo obrigado, da sua beijo. Carreira artística, foi aqui. Dia 4 de agosto de 2000. Começo da sua carreira artística, não só sua, como do Mano. É que eu escrevi. Como do RG. É que eu escrevi, é o começo de tudo. O Sombra também já tá. O Bar também, acho que foi o primeiro aqui. Você botou... Eu falei, o começo de tudo. Vieirinha. Aqui o começo de tudo. Não, o do Vieira não foi. O Vieira foi ali embaixo, na Augusta. Programa? Ele se despia. Pra homens. O Vieira aí ele viu, que, aí ele viu que ele ia morrer de fome. Que ninguém queria pagar pra ver ele. Formen FM. É. O Vieira? O Vieira tinha uma web rádio de torcida do Grêmio. Eu de quê? Chamava de quê? Web rádio da torcida do Grêmio. Chamava Formen FM. Loucas pelo Grêmio. Ele é o fundador. Boa, boa. O Vieira, se defenda. Merda, você não vai se defender. Eu vou falar o quê? Ele veio vestido de mágico. Vai que ele faz uma magia aqui, ele acaba com tudo. Queria pedir pro Mota parar de me xingar, senão eu vou bloquear. Ele tá xingando muito você, cara. Mas por que ele tá te xingando? Viu? Eu vi ele xingar. Bota o áudio de novo. O áudio eu vi. De novo, ele ficou nervoso. Do grupo. Jair Bolsonaro, te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu, até mais aí. Que coisa, hein? Não, é porque o Mota faz esse personagem, né? O Mota, ele não vota no carro, ele fala no ar que não vota, tá? Faz aquele tipinho todo, mas a gente sabe, fez campanha. Ele mudou o título dele pro Rio pra votar no... Fez campanha. Ué, meu, a vida é assim, mano. É. Fazer o quê, né? Que fase, viu? Vamos lá, primeira ligação, primeiros ouvintes ligando, 3284-7097. Lembrando, quem ligar aqui dizendo só a Bozano me garante três vezes mais proteção e diversão. Olá, Mota, Jair Bolsonaro. Te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu, até mais aí. Mas agora é sério, esse é você? Eu acabei de falar isso fora do ar, velho. É ele que mandou o recado pro Motinha. Peraí. Põe aí, você vê. Olá, Mota, Jair Bolsonaro. Te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu, até mais aí. É ele. Tem hora que eu acho que é o Ruth, deixa eu ver de novo. De novo? Olá, Mota, Jair Bolsonaro. Te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu. Oi. É, o Mota tá xingando no grupo aqui. Ele, não, ele, só, ele tá no nosso grupo. Ele não tá gostando. O Paulo Fernandes vai se matar. Te mandar um grande abraço. Tá de novo? Okay? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu, até mais aí. Não, o Rudy tem razão, é o original. É ele. É rapaz, que coisa. Então é o seguinte, ligando e dizendo só Bozano me garante três vezes mais proteção e diversão, garante um kit exclusivo do desodorante Xtreme. dizendo Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta. Você concorre no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. Lembrando que também todo mundo concorre a um boné Energia 97 e uma camiseta do Estádio 97, hein? E tem torcida, é, atenção para Palmeiras e Vitória para esse domingo na Arena do Palmeiras. O jogo vai ser às 16 horas, torcida Estádio 97, camarote único, mas só palmeirense ligando e dizendo, eu quero ir na torcida Estádio 97 para poder ir, tá bom? Então é uma vaga por pessoa, é proibido levar acompanhante, não tem conversa não, é uma só por pessoa, não tem conversa. Camarote único, vaga única, RG número 2, certo? Boa, é isso aí. Vamos lá para a primeira ligação? Olá, Jair Bolsonaro, te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu, até mais aí. É o original mesmo. É o original, é o original, é o original mesmo, cara. Porque é original. Tem hora, ou o Rude imita muito bem o Bolsonaro mesmo, ou o Bolsonaro imita o Rude. Olá, Mota, Jair Bolsonaro. Te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu, até mais aí. O tá ok, cara, é muito bom. Cara, eu vou torcer pro São Paulo hoje, senão ele vai me matar. Se o São Paulo perder, juntando com isso, ele vai me matar. Ele vai não me achar. Vai, não vai. O Motinha. Ó, RG, não ouve isso alto, não, RG. Não, abaixa, o que, que foi? Não, do Mota baixa. Do Mota não baixa. Dá, não dá pra pôr no ar? Não, não. Nada, não, nada. Não. Você viu como é que começa? Não sei, eu nem ouvi, não consegui ouvir ainda. Não, não, não. Ele manda pegar o. Tá muito ele nervoso? Ele não, não. Você tá muito louco. Não, não, não, não. Que? Oh! Não, não! Eu já percebi que o negócio não é fácil. Já começa assim? Começa nervoso. Peraí, não, eu tô curioso pra ouvir, eu vou pôr o cone do silêncio. Peraí, tipo, o cone do silêncio, você me ouve. Peraí. Pera só um pouquinho, pera só um pouquinho. Pera, cone do silêncio. Olha, mas lamentável, hein? Lamentável. Fala um negócio, velho. Muito palavrão. Eu vou falar um negócio. O Mota tá perdeu a linha. Assim. Te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu, até mais aí. Eu que acertei, é ele mesmo. Olá, Mota. Para. Bolsonaro. Te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Chega, valeu. Chega. Quer chega. Dizer, no fundo, o Mota é amigo do Bolsonaro, é amigo do Bolsonaro. É isso? Foi isso que eu fiquei sabendo, né? Eu, porque o Bolsonaro falou, Mota? Não, não, e continue votando em mim. É, porque já votava antes. Exatamente. Ele perguntou, o programa que você trabalha, é o mesmo que tá o Mota? É um amigo meu antigo, tá ok? Olha só. Eu vou mandar um abraço pra ele, eu nem pedi nada. Foi. É, quando eu digo que ele é uma farsa, velho, ninguém acredita. Olha que fase, velho. Bom, vamos lá pra primeira ligação, 3247097. Primeira ligação entrando no ar aqui, em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Olha o Asdrubal tocando aí. Onde viu um sapinho para mim, o sapinho faz a um. Alô? Oi. Buscando Chaves. Quem fala? Chaves, RG. É o Anderson. Anderson, tudo bom, meu? Tudo beleza? Beleza, Anderson do quê? Anderson Ribeiro dos Santos. Quantos anos, hein, Anderson? Tô com 34. 3.4 hoje, RG. É, Anderson o quê? Ribeiro dos Santos. Dos Santos. Ribeiro. Ah, Ribeiro dos Santos, Ribeiro, é. Ribeiro, Anderson. 3.4 hoje, viu? É, hoje. Quando é o Anderson por aí, eu fico vendo essas coisas aí. Ah, sensacional! Trocadilho! Nota 10! E tinha o Edu Ribeiro também, que era do Circulador de Fulu. É, e depois teve carreira solo. Verdade. É. O Anderson e o bairro? Da hora, e do Ribeiro. Vila Guilherme. Vila Guilherme é nós. Eu morei ali perto de uma travessia da Chico Pontes. Ah, legal. Na verdade, eu morei a maior parte do tempo na Zona Leste. Bom, não tenho culpa. Merino Matarazzo, na Buturuçu. Não, mas Buturuçu. Eu não tenho culpa. Você falou que morava na Vila Guilherme. Não, agora. Pô. Porque eu casei. Mas o Domenico não perguntou onde você morava antes. Ele perguntou agora, eu respondi. Falei agora, nesse momento. Que ele falou, eu moro... Porque senão vai complicar, porque todo ouvinte que ligar, você vai falar onde você morava antes, onde você mora agora e onde você pretende onde morar. Ele mora, onde então, ele mora, onde ele mora, né? E você mora onde, na Vila Guilherme? Pertinho da Chico Pontes. É isso? É. Alô? Eu moro perto do Center Norte, então. Né? Ali tá mais perto da Marginal. Todo mundo mora ali. Perto da Chico Pontes. Ele mora ali em Alaga. Alaga ali? Alaga. Também? Parou, não, não mais. Mas como diria o Mota, só alaga quando chove. Parou de sair gás lá, velho? Oi? Parou de Singapura, hein? Não mora parou no Singapura. De sair gás lá? Não, toda a região. Ah, parou. Ali. Isso aí foi a época do shopping, é, né? Mesmo, eles fizeram é? uma lembra que tá mexendo ali? Os caras queriam bloquear lá, velho. Por causa do terreno, né? É. E aí, é. E muito Pokémon aí ou não? Pô, eu nem tô procurando esse troço aí, não, cara. Faz bem. Hoje eu fiquei assustado, cara. Fui na minha andança lá no Vila Lobos, lá. Caraca, mano. Teve já um roubo lá em Vitória de celular. Teve um roubo aqui na Avenida Paulista. Os caras tão viajando. E o mano quase atropelou um cara por causa desse troço aí. Era uma menina. Olha, uma menina. O Pagani, o DJ Adriano Pagani aqui da rádio é um visionário. Não é possível, velho. Há uns 15 anos que ele vê Pokémon e não tinha o aplicativo. Sim, já tinha, né? Ele sai pegando. Em São Tomé das Letras, ele falou pra mim, cansou de caçar Pokémon em São Tomé. Só que ele pega com um coador de café, entendeu? É. E o time, Anderson? Aqui é Verdão. Opa, Verdão, é nóis. Sim. É nóis. Que chi, meu. Você tá louco? Ah, bagulho pra endoidar hoje. Endoidar o Cássio. Endoidou, endoidou pra vocês ontem, mano. E volta pra liderança. Nós foi ontem. Chegou a hora de reassumir aí a liderança, não? Ah, vamos voltar a assumir a liderança aí. O Corinthians ficou meia rodada, né, na liderança. Meia não, rodada, uma inteira, seu nosso cego. Meia rodada, não entendi. Uma rodada inteira, o nosso cego. É porque nem terminou, né? Porque nem terminou a rodada, ele já saiu. Mas né? A última terminou, até começar não, terminou. A outra é uma rodada, seu nosso cego. Mas, você não, fazer não, mas conta, hoje não. A gente volta mas, pra mas esse, tomara que voltemos. Esse jogo pro Verdão hoje é difícil, não, viu? Não é fácil, não. Não, o jogo lá não é, é complicado. Domênico, complicado. O único time que ganhou lá o campeonato inteiro foi o Corinthians, mano. Metemos 2x0. Mas não é possível. 2x0 fora o baile. Porque roubaram o Corinthians aí. Mas com a ajuda do juiz ou sem? Sem ajuda, seu nosso cego. Roubaram o Corinthians aí. Olha. Teve um gol legítimo do Balbuena que não foi dado lá. Mas peraí, mas você tá falando. Não é possível que eles ganharam todos lá? Não ganharam todas. Não, eles só perderam pro Corinthians. E o resto ganhou todas? Não. Ganhou ou empatou? Empatou. Ah, entendi. Tá, entendi. Ó, tá. Pra você ter uma ideia, Domênico Gato, eu vou pegar o retrospecto aqui da Chapecoense. Dos caras lá, como é que é o bagulho. São encardidos, velho. Não, é o time encardido. Eu falei, os dois, ele e a Ponte Preta. E tem um detalhe, né? São encardidos. Ó, mano, tá na mão aqui, ó. Aqui tá, ó. Eles ganharam, ó. O América Mineiro é uma porcaria, mas, por exemplo, jogando em casa, vamos lá, eles empataram 0x0 com o Fluminense, eles empataram 3x3 com o Grêmio, eles empataram 0x0 com o Atlético Paranaense, eles ganharam do Cruzeiro por 3x2, eles perderam do Corinthians e eles ganharam do Botafogo 2x1. É isso aí. Olha, eles só perderam mesmo pro Corinthians, Domênico. É, não, mas é um... Perdeu e empatou. Bom, o grande problema aí, né, Anderson, é que a gente que torce pro Palmeiras sabe. A Chapecoense, ela subiu quando o Palmeiras tinha descido pra segunda divisão em 2012, né? Em 2013 subiu o Palmeiras, Chapecoense e não me lembro, dois times ali. Foi Palmeiras, é que o jogo do Palmeiras, Flamengo, viu, Domenico? Foi campeão e o Paulino de Oliveira. Não lembro. Foi Palmeiras campeão e eles vice e a gente subiu junto. E de lá pra cá, o Chapecoense tá na primeira divisão. Não, ele se mantém e, ali. E esse ano a gente não ganhou deles. Então, mas nem na segunda divisão o Palmeiras conseguiu ganhar deles. Esse ano jogo, não cai também. O Palmeiras não ganhou da Chapecoense lá. Foi no Porquembu, o Palmeiras precisava ganhar pra subir. E era um jogo de comemoramento. Empatou a comemoração, velha. Eu acho que o Alan Traveque perdeu até um pênalti. É, não lembro. Mas olha, vou dizer uma coisa pra você. Não, mas o empate já servia pro Palmeiras, eu lembro, porque o Palmeiras subiu. Não, mas não teve a vitória, né? Não, tudo bem, mas o empate era nosso e subiu. E o que valia era subir. Agora, o Palmeiras com o Chapecoense, mano, ele nunca ganhou lá. Eles levaram um ferro ano passado nunca, lá. E um ferro foi feio a coisa lá. 3x0, né? Não, foi 5x2 ou 5x1, não foi? Não, você lembra, Anderson? Não, nem lembro. Quando perde assim, eu não lembro. Não lembro. Minha memória não lembra. É melhor esquecer. Eu esqueço rápido essas coisas. Não lembro. Mas vai ser um jogo complicado, eventualmente, é claro, né? Mas o Palmeiras tem um ataque bem rápido hoje, hein? Se foi esse ataque o seu Bento divulgou aí, ser, né? É o Dudu, o Roger Guedes, e o Eric. É um ataque rápido. Eu tô bem confiante. O Palmeiras vai buscar em um jogo, me parece, de contra-ataque. É, mas eu acho que o Palmeiras tá sentindo mais falta do goleiro, né, do Praz, do que até do Jesus, sabia? A gente, não sei se o goleiro levou uma prensa, você viu no último jogo que ele não conseguia nem sair com a bola, tá complicado, eu acho que o Praz tá fazendo mais falta do que o Jesus até. Aliás, a reposição do goleiro do Palmeiras, então, Wagner, é ruim, né? Viu? Ela não é igual do Praz, o Praz tinha uma reposição muito boa. É, então, esse foi 5x1, né? 5x1, Dudu. 5x1, é. Mas ele só fora falhou no pênalti também, viu? Ele no último jogo fez uma defesa boa. Ele não é ruim, não. Não, ele faz. Ele é um goleiro que... É, mas na reposição tá muito ruim, né? É. Mas o Prazo, quando chegou também, ele foi melhorando, viu? É, não, mas o Prazo sempre foi melhor, né? Não, dá pra comparar, né? O Prazo tem umas bolas que ele chuta longe. Também. É, mas não dá pra comparar. Mas não dá pra comparar. É incomparável. O incomparável. Wagner chegou agora, calma. É tudo o bem. Segundo jogo. Mas não dá pra comparar. Vai? O Wagner. Wagner. É o Wagner. Outro, o gramado do Caio Martins lá do Botafogo. E esse daí do Arena Botafogo. Condá? Botafogo. Não, é bem melhor do que o do Botafogo. É melhor? Claro. É? Tem certeza? É, tem um pessoal falando que seria uma boa até pro Palmeiras pegar esse cara do Botafogo aí. São os amigos meus hoje. Pegar o quê? Não, conversando. Pegar o quê? Não, dele? Sobre pegar esse goleiro do Botafogo, né? Que ele... Quem é o goleiro do Botafogo? Sidão? Ah, esse era o Cidão goleiro tava jogando agora aqui Aldax, no Dax, né, do Pato Paulista. Pelo amor de Deus. Quem foi bem é o reserva do Atlético do Paraná ontem, fez umas baita defesa lá, né, mano? Fechou o gol, né, você mano? Você vê, né? Também. Saiu, ele pegou uma, também lá, né? Porque é, acabou a defesa de... tava boa, né? O Everton lá foi convocado e os caras ficaram, o cara entrou numa roubada contra o Corinthians, pô, entendeu? Isso é também roubada. E ele foi lá e se destacou, né, mano? É. Sim, isso também é uma roubada, ué. Pegou bem. Não é verdade? Sim. Tá bom, e deve jogar o Moisés pra fazer a meiuca lá, né? É, o Moisés não, menos... não tem ido bem, né, nesses últimos jogos. Não, ele não voltou agora, no último. Ele voltou agora no último, lógico que ele tá indo bem. Tava indo bem, ele machucou, e aí ele voltou nesse do Botafogo, não, né, foi não deu. Foi o mais lúcido, né? O não, chute que foi o gol do Eric, é. E ele que chutou. E ele é um dos caras, um dos poucos caras que quando tem lateral do lado... Perto da área ali, na lateral, perto que fica perto da área, grande área, ele manda a bola lá na área, mano. Impressionante a força na mão que ele tem lá. Olha, na Vila Belmiro, joga... é capaz de varar o estádio. Ontem eu fiquei impressionado, eu vi um jogo das mulheres lá, teve uma menina do Canadá que conseguiu meter a bola lá no meio da área, não sei como. É, meu, é força na mão, isso é treinamento. É? Sim. Né? Treinamento. Então tá bom. Quanto vai ser o jogo, Anderson? Manda aí, então, pra cá, vamos lá. Eu acho que vai ser 3-0 pro Verdão. 3-0. Olha, tomara. Vai caçar Pokémon, vai. Vou dizer, se for vitória, tá ótimo. Não precisa ser 3, 2, 1-0, 6-0. Mas no retrospecto, Domênico, olha, eles empataram aí com o Fluminense, jogando em casa. Os últimos jogos? É, não, dos grandes que eles pegaram ali no Campeonato Brasileiro. Empataram com o Grêmio e com o Fluminense. Ganharam do Cruzeiro. Se você quiser levar em conta também o empate com o Atlético Paranaense, pode pôr na conta aí também. E perderam do Corinthians. Não é, talvez, um retrospecto tão assustador assim, velho. É, mas joga jogo, né, mano? Mas, ô, mano, é a Chapecoense, né, velho? Aí é que tá. Ela então, já é um time, vamos dizer assim, pequeno. Ó, tentando se superar pra ficar na Série A. Mas então, olha, pelos não, pontos que ela já tem aqui... Não, então, é o que eu tô dizendo, Domênico. Não, é um time pequeno. O que vai segurar ela lá é a campanha que ela tem em casa. É, eu concordo, lógico, mas... Tem 23 pontos. É um time pequeno, quantos chato. Quantos pontos que é pra não cair? Lá. 45? Geralmente 45. Ele tá quase na tá acima da média do. Mas eu concordo, assim como o Grêmio porque, tropeçou com a América, se o Corinthians tropeçou. O primeiro turno terminasse hoje, vamos supor, eles não conseguissem vencer. Se eles dobrarem e fizeram a mesma coisa que eles fizeram no primeiro turno, eles têm 46. É, acabou. É. Mas eu concordo, né, com o Rudy. Hoje é jogo pra ganhar. Jogo que tem que ganhar, né? Tem que ganhar. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Hoje, 16 anos, está 97, que eu tô fazendo de Rádio Energia. Primeira vez que eu ouço um negócio que mexe, faz com que a gente pense. É? Qual? Que o Vieira falou. O que ele disse de tão relevante? Hoje é jogo para ganhar. Sim. Porque, olha, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. Porque, por exemplo, ele poderia falar, ele foi astuto. Olha, hoje é jogo para perder. Não, ele poderia falar hoje é jogo pra empatar, mas não. Presta atenção. Mas não, olha, se o Cuca tem que mandar esse áudio pro Cuca agora, porque pode mudar a história desse... Vai que ele muda alguma coisa, né? Lógico, porque vai que o Cuca falou, não, hoje é jogo pra perder. O Grêmio empatou com a América de Minas, você falou o quê pra mim? Que era jogo pra ganhar. Pô, mas isso é óbvio. Então pronto. Ué, e o Grêmio não ganhou. Tá brincando? É. Mas, ó, a Chapecoense é um pouco mais sobre esse assunto. É interessante. América, mas deve ser porque o cara não escutou essa frase aí, senão ele tinha mudado alguma coisa. Vinha. Né, parece o Mota aquela vez que perguntou pro ouvinte. Você prefere ganhar hoje? Cara, não. O Chapecoense do lado do América, velho, é o Bayern de Munique. É o pior que é? Não, mas óbvio. Isso é mesmo, mano. Pô, o América, cara, ele tem 10 pontos, inclusive porque ganhou um do Sport ontem também, não foi? É. O América pra mim... Não, o América já foi. Cada jogo dos caras é uma luta titânica que, puta, é difícil, velho. Ele já foi pro saco. Então tá bom. Ô, Anderson, manda teu abraço, meu velho. Eu quero mandar um abraço pro meu cunhado corintiano, hoje ele faz aniversário, 46. meus parabéns aí, Beto. Parabéns. Parabéns. Eu quero ir na torcida do estádio aí, pro Verdão aí. Quero apesar que eu já comprei ingresso, mas eu ir no camarote lá é bem melhor, né? Tá certo, olha só. Você tem que estar no domingo, a partir das 14 horas, lá na rua Padre Antônio Tomás, 72. Tá bom? Você vai entrar no portão C1, vai pegar o elevador, sobe até o terceiro andar, já vai visualizar lá as meninas do camarote único, teu nome vai estar na lista lá, tá bom? Tá, legal. Boa. Tem a parte do Ultra Máquinas, que é Black Decker e do Ultra Máquinas, a parceria... A jogada... Perfeito? Não. A jogada... Não é errada. Certo? A jogada certa. O que mais? A jogada certa quando? Quando o assunto é ferramenta. Boa. Você concorre no final do programa, a mochila da Dutra Máquina. No final você concorre. Legal. Tá bom? E parabéns aí pro Benji aí pelos 16 parabéns, anos Beijinho. Do programa. 16 anos, hein? Porra, legal. Tá bom. Ele andou pra você. Falou, Anderson. Nossa, valeu. Ele agora... Um abraço, valeu, abraço, obrigado. Um abraço. O cara tá valeu, dando tchau. Parabéns, ô seu tonto. Deu parabéns, Serinha. Obrigado. Não é, eu tava aqui um... Eu fui ver um negócio aqui, desculpa, obrigado, velho. Aqui, olha, o Fernandinho Beatbox tá mandando um beatbox aqui pra nós, eu tava ouvindo. Ele pediu, o Fernandinho que tá ouvindo a gente beatbox. No carro, pediu pra você fazer um beatbox, Rudy. Faz aí, Rudy. Fernandinho Beatbox? Rudy faz com o bumbum. Eu quero fazer um beatbox aqui em homenagem à minha amiga. Quem que é sua amiga? A Mota. Cadê o vídeo, deputado? O vídeo no áudio, pra ver se é ele mesmo. Você quer o áudio? Agora tem que achar aqui, tá ok? Aqui, ó. Mota tá nervoso. Para de ficar. Jair Bolsonaro, te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece, não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Mas ele fala do Mota, né? Foi no começo. Áudio, fala do Mota. Fala, ok. Fala do Mota. Vamos prestar atenção, peraí. Pô, vocês estão loucos. Olá, Mota, Jair Bolsonaro. Te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu, até mais aí. Eu acho que isso é a mesma coisa que o Domênico sentiu quando se encontrou com o Marcos. É a mesma... Você vê um cara que se aí, tá ligado? O Mota vai te matar, velho. Será? O Mota vai te matar, porra. Cara. É um ídolo, né? É um ídolo. Bom, Estádio 97 pela Energia 97, né? Vem aqui em nome de Eliar. Fala de Eliar, Benjinha. Olha só, amigão. Quem entende de bateria pra carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Bom, Beijinha, e seu Estádio 97 aqui pela Energia 97. Vamos ver aqui as mensagens que chegaram pelo WhatsApp. Aliás, você pode mandar sua áudios de no máximo 30 segundos. Por favor, mandem os seus áudios. Não adianta escrever que a gente não lê. Tá bom? Não adianta. Não adianta escrever. Quer escrever, manda e-mail pra gente e a gente lê, tá bom? O WhatsApp da Energia é 943530150. Vamos ver aqui a mensagem que chegou no WhatsApp. Vamos ver. Boa tarde, meus amigos. Aqui quem fala é o Jonatas da Zona Leste. Eu tento ligar aí todo dia, mas não consigo. Vocês... É porque vocês são bons, meu. Aí o negócio é muito concorrido. Só avisa pro mano que o Corinthians, com Balbuena e com Romero, é a galinha paraguaia. A galinha paraguaia não vai ser campeã. Vai brigar ali pela zona intermediária. Um abraço. Que isso, galinha. Galinha paraguaia. A única galinha paraguaia que eu conheço... Olha, calma. Foi a sua irmã o dia que ela foi fantasiada de Larissa Riquelme numa Não. Que isso. Como é que é? A única galinha paraguaia... De Larissa Riquelme. Mas como é a fantasia? É o telefone, não ela, sei. Ela cortou, fez um decotão celular. Numa camisa do Paraguai e enfiou o celular no meio da teta. Não, vocês estão loucos. Agora você foi bem, mano. Vamos ver mais uma. Mensagem, vamos ver. Fala galera, é Luiz Eduardo, flamenguista aqui da Lapa. O que vocês me dizem ontem do pênalti escandaloso lá aos 46 do segundo tempo? Queria ver se fosse ao contrário que a imprensa paulista estava falando, né? Mas como é contra o Flamengo, acho que todo mundo passa a mão na cabeça, né? Sempre assim. Então eu acho que ele não ouve o programa, porque inclusive eu citei isso aqui no começo do programa também. Se esse lance fosse a favor do Corinthians ou a favor do Flamengo, pronto. Já iam falar um caminhão. Mas que o árbitro errou mesmo, véio. Eu daria o pênalti, eu achei claro, véio. Mas não, o próprio claro. RG, torcedor do Santos aqui, no começo precisa, falou que não, foi. Não precisa ser, ele devia estar escutando outro programa, outra coisa. Não, mas o que o ouvinte fala, entendeu? RG, com relação ao retrospecto, Corinthians e Flamengo, eles são prejudicados pela mídia também. Quê? Porque a mídia é muito anti, velho. É verdade. Olha, o Benjamin tá dando risada do teu lado, velho. A mídia é anti. É um palhaço, rapaz. Para de bobear. A mídia é muito anti, velho. Não tire proveito da situação pra ficar jogando pra galera. Então você tá com vergonha de ser líder hoje? Falei, eu tô com vergonha de ser líder dessa forma como eu conquistei a liderança. Eu teria vergonha se meu time fosse campeão pela ajuda direta do árbitro. Que porrada no Domênico agora. Lindros é aparecido. Lindros é aparecido agora na visão do Domênico. Desculpa, ninguém provou nada contra o Zé Aparecido até hoje. Ele mesmo confessou. Ele confessou recentemente. Confessou nada. Falou, errei. Confessou nada. Falou, errei. Que não errou nada. Não falou nada. Pega leia no áudio, então. Dele. Leia. Leia a entrevista na íntegra. Eu acho que tá faltando você ler. Não. Falta você. O título da matéria é o seguinte, errei. Mas ele não tem a consciência de que... Ele falou que não dorme até hoje. Lógico, os caras ficaram pegando no pé dele o tempo todo. Não importa, isso chama-se remorso. Ele sabe que ele vai pro inferno. Para, vocês cansaram de ser ajudado, só lembra disso aí. Tá, ele sabe onde ele vai quando ele passar dessa. A quantidade de ajuda do juiz que vocês tiveram... Não lembro, não lembro, não lembro. Imagina, isso é recalque. É recalque, ou anti. Quer que eu comece a pegar os erros? Anti, vai desaparecer do futebol. Copa aqui. Ganharam do ORG, me lembra... Copa do Brasil. Ah, você precisa de ajudinha? Tá chamando o RG pra discutir comigo? Não precisa. Tamané. Não preciso chamar Brasiliense, Copa do Brasil. Meter a mão na Brasiliense, vocês, pra ganhar. Aí é uma obrigação. Olha pra câmera aqui, mano. Domênico Gato. Se eu roubar, time pequeno, imagina. Time pequeno nasceu pra ser aperitivo de time grande. Não concordo com isso. Time pequeno é aperitivo de time grande. Pose pra foto. Aí, pronto, vai, tira a foto logo. Vamos ouvir mais uma mensagem, olha lá. Olá, Mota, Jair Bolsonaro. Queria mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Até valeu, até mais aí. Vocês colocaram aqui o bagulho. Não, peraí, que não é possível. O Vieira tava falando, eu não ouvi. Como não ouviu? Corta o áudio da gente aqui. O Beijo já tem razão, hein? Peraí. Olá, Mota, Jair Bolsonaro. Te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu, até mais aí. Mas é ele mesmo? Motinha, o Motinha tá aqui guardado. Ô, Motinha! Olá, Domênico. Boa noite. Tudo bom, Motinha? Não, cê... querida. Onde você tá? Onde você tá, Motinha? Não xinga os caras. Eu tô no estádio do Morumbi, aqui com a torcida, estádio 97, sim, no camarote único, chegou, né? Pra ver São Paulo, Motinha. E Clube Atlético Mineiro. Tá certo, e o pessoal... Você ouviu esse áudio aí, Motinha? Eu ouvi, cara, mas eu posso fazer o quê? Os caras estão usando meu nome e eu vou processar quem tá fazendo isso, só isso. E quem tá divulgando também. A Rádio Energia, você vai processar. Vai processar a rádio que você trabalha. Não, eu vou processar quem fica falando, não, eu não entendi, eu não entendi, coloca de novo, eu não entendi, coloca de novo. Eu não entendi, pra te falar a real. Ah, nossa, eu não entendi. Bota, faz olá, Bolsonaro. Te mandar um grande abraço, tá ok? Eu vou falar besteira aqui, vai sair... Não vai, não. Mas vocês querem parar de pôr esse áudio? Olha. Calma, Matias. Então hoje nós estamos aqui pra São Paulo Clube Atlético Mineiro, né? E hoje tem estreia do Bufarini, né? E o último jogo do Balsa. Né? Então vou falar aqui com um dos... último jogo, pode ser zica, né? Vamos falar aqui com o torcedor, vem cá. Olá, qual é o seu nome? Rogério. E aí, o que você tá achando da saída do Balsa? Quem que vem? Tá especulando tanta gente, ninguém sabe, na verdade, quem pode vir pro São Paulo. Quem que você queria? Não, eu daria uma chance pro Luxemburgo. 100 mil reais por mês e não mandar mais nada só no futebol e tá bom, velho. Mas você acha que o Luxo ia aceitar 100 mil, velho? Pô, o cara tá desempregado, o que que é 100 conto pra quem ganhou 5 conto lá na China, velho? 100 mil por mês dá pra fazer um agrado, pô. Mas você acha que o Luxo ainda tá nesse pique, assim, um dos melhores treinadores do Brasil ou não? Não, ele não está, realmente não tá, mas ele, o sonho dele é dirigir o São Paulo, né, meu? Dirigir no São Paulo pode ser que resolva alguma coisa, porque não tem cara bom, né? Não tem ninguém que presta, não, meu. Do Abelão você gosta? Abelão é bom também, é disciplinador, é um bom técnico. Rogério Ceni nem pensar, porque vai acabar com a carreira do cara, né, meu? O cara é mito, não dá pra dirigir esse monte de perna de pau, velho. Você acha que, por exemplo, colocar o Rogério ia queimar ele? Com certeza ia queimar ele. Deixa ele quietinho lá, estudando, mais pra frente, quem sabe. É isso aí, manda abraço. Quero mandar um abraço pra todo mundo que tá ouvindo, abraço pro meu brother Rude, pra todo mundo, Domênico e a galera que tá aqui comigo. Valeu, obrigado. Valeu, molecão. Boa. Próximo, vem cá. Qual é teu nome? Nicolas. Bolsonaro. E aí, Nicolas, o que você tá achando aí do Balsa, saída do Balsa? Vai chegar quem? Quem que você tem vontade? E também uma outra saída, né? Centurion foi liberado para negociar aí com Boca. O que você tá achando? É, o Centurion viajou lá pra Argentina para negociar. Tudo bem, né? Agora o Balsa saindo. Vai chegar alguém, como eu falei, tem que chegar um medalhão ou um outro estrangeiro para lidar com esses argentinos aí, porque senão não vai dar jeito não, Motinha. Você acha que vai ter algum problema? Um técnico brasileiro vai cismar com os caras e tudo? Ah, eu acho que possivelmente sim, um ou outro, pode ser que acabe, sabe, ficando de fora, às vezes nem sendo relacionado, porque pode bater aquele número limite de estrangeiros no jogo, então eu acho que alguém vai ser barrado aí se vier um brasileiro. Beleza, manda abraço aí. Valeu, um abraço aí pra todo mundo, pro pessoal aí que tá assistindo aqui junto comigo, e é tricolor, 3-0, pô! É isso aí, vem cá. E aí, qual é teu nome? Jorge. E aí, Jorge, o que você tá achando do camarote único? Tudo lindo, recepção aqui da galera aqui, 100%. Ótimo. E aí, o que você tá achando do... tá ansioso pra estreia do Buffarini? Ah, a expectativa é a melhor possível, né, porque a gente tá precisando, a gente nem sabe quem é lateral, nem lembro qual foi o último bom lateral que São Paulo teve, então... Vamos torcer aí pra dar tudo certo. Vamos precisar dele hoje. Ok, manda abraço aí. Manda um abraço pro Beijo aí, que ficou bravo comigo aí na minha última ligação. Ô, Beijo, você não é playboy não, você é playboy do gueto. Relaxa, tamo junto. Não, playboy do gueto? Playboy do gueto, playboy do gueto, hein? Não existe isso. O que é playboy do gueto? Qual a diferença do playboy normal pro playboy do gueto? É que o playboy do gueto, ele só fala que é de lá. Nunca foi lá, mas ele fala que é de lá, entendeu? Aí é pior ainda, hein? Putz, grilo, é isso aí, manda abraço. Ele só pisou no barro pra jogar cybro, jogar tênis, mas tá beleza. Manda um abraço pro time do bar aí, que é meu time do basquete, a galera da Zona Leste aí, e pro meu projeto social lá, que é Basquete Vida lá da Zona Leste. Tamo junto, um abraço, galera. Boa. Falou, abraço. Próximo aqui, vem cá. Qual é teu nome? É Fábio, velho. E aí, Fábio, o que você tá achando? Tá nervoso aí com a estreia do Buffarini, a saída do Balsa... Quando tava cara, tudo tá e eu jogo. A estreia do Buffarini, velho. Ué, o São Paulo, pra cada estreia é uma coisa nova, velho. São Paulino tá nervoso. Outra frase de impacto, guarda problema, isso. Né? Cada pode estreia. Peraí, eu beijo, nova. O cara não tá escutando o que você tá falando. Você não pode interagir comigo. Fica na sua aí, ô trouxa. Ele falou, cada estreia é uma coisa nova. Esse técnico aí já ganhou muito dinheiro, igual o Luxemburgo já, velho. Ele tá trazendo esses argentinos aí, tá ganhando dinheiro aí, velho. Deixa pintado aí mesmo, ai, ganhando pouco e já era, o cara resolve essa parada aí. Você é a favor do pintado até o final do ano? Deixa ele aí, meu, deixa quieto aí, não mexe não, ele já sabe como que é o negócio aí, deixa o cara aí, velho. Mas não vai queimar o cara? Queima nada, mano, queimou o outro pangaré lá que se saiu da Ponte Preta pra vir aí, ó. Você acha que tem que mexer no pintado? Deixa o pintado quietinho aí, mano, ele manja, ele sabe o que é São Paulo nessa porra. É isso aí, então placar pra hoje. Placar. É 3-0, né, meu? Vamos deixar no 3-0 e já era. Esse Robinho vai quebrar as pernas hoje aqui, ó. Se o São Paulo fizer 3-0 no Atlético Mineiro hoje. O que você faz, Benjamin? O que você faz, Benjamin? Olha. Peraí. Não promete, velho. Não promete, você vai comer. Ô, Mota, depois você me explica a frase. Pra cada coisa nova, pra cada estreia é uma coisa nova. Amanhã você vem de Pikachu? Que é o momento? Você vê esses bonecos aí. É do Pokémon. Pokémon. Mas eu onde vou ter a fantasia de um Pikachu? A gente arruma. Ô, Benja, o meio-campo do Atlético é Robinho, Michael Suell, Prato e Fred. É, e vai ser 3-0 pro Atlético, vai sim. Você devolve os mil reais do Sombra? Vem que o São Paulo ganha de 3? Ah. Então, olha, vamos com mais um ouvinte aqui. E aí, tá gostando do camarote único? Porra, bom pra caramba aí, galera. Meu, o negócio é realmente nota 10 aqui. Pô, bagulho de playboy mesmo. O Ben já deve curtir pra caramba o bagulho aqui. E realmente vale a pena, muito bom mesmo. É, e aí que você tá, qual a sua expectativa? Pro... Hoje um jogo difícil, né, pro São Paulo. Diferente daquele da Libertadores que tinha aquele, né, tá todo mundo animado, aquela vibe. Hoje tá diferente o São Paulo. Sem os três jogadores foram embora, o Balsa indo embora, meio confuso. Como é que você, o que você espera do jogo de hoje? É, Martinho, o jogo hoje é duro, né, cara. O time dos caras é bom, meu. Tem o Robinho, o Fred, Luan, o caramba. Mas, porra, de repente hoje é a hora da virada aí, da gente meter 3 pontos aqui e dar uma embalada aí pra tentar alcançar o G4, né? Você acha que o São Paulo tem condição de ser campeão até o final do ano? Não, cara, sinceramente, esse ano eu acho que tá difícil, tem que montar um time bom pro ano que vem aí. E chupa Benja, chupa Mano, chupa Nelson lá da CABB, chupa Negão, Anderson, chupa todo mundo. Ô Benja do Gueto, ô Benja do Gueto. o Mota, do Playboy. O Mota... É o carinho do povo. Ah, pode né? ser. Eu não tenho é problema. É o carinho. Ah, pra cada estreia é uma coisa nova, é isso, velho. É, exatamente. Mas é, o carinho do povo, né, Benício? É. Você é muito querido. É isso aí, Domênico. Obrigado, boa noite pera pra vocês. Pera aí. O Sombra fala. Chegou. O Sombra chegou e ele não entendeu. Ele quer saber que lado que tá a entrada. Não, idiota. O Sombra tá perguntando o que tá acontecendo no programa. Então que vamos explicar. Tá pera aí. Explica pro Sombra. Explica o quê? Aí. Olá, Mota, não sei o que ele tá falando. Nossa, te mandar um lixo, grande véio. Abraço, tá ok? Nossa. Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu, até mais aí. Nossa, que lixo, velho. Eu vou processar todo mundo que colocou meu nome na boca desse trouxa. Só isso. Não é trouxa. Tá bom, é isso. É. Pessoal do estádio, boa noite, tudo bem? Aqui é o André, tricolor paulista de São Paulo. É, assim que o Mota comentou a respeito do advogado, eu queria fazer indicação pra ele. Tem um advogado muito conhecido, ele chama Carlos Bolsonaro. Ele defende alguns políticos aí, de extrema direita. É um cara bem conservador. A cara do Motinha. Abraço, galera. Boa noite. Ai, nossa. Olha, que Mota, legal. Ai, meu Deus. Já tem indicação até de advogado. Olha. Obrigado, viu? Vocês são muito legais. Nossa, muito. Tô tão feliz. Nossa. Ai, que felicidade. Meu Deus. Então tá. Tchau. É isso aí, Mota. Pra cada estreia é uma coisa nova, hein? Ai, ai, ai. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Boa noite pra vocês. Oferecimento da Acer, construindo com valor o Estádio 97, que também tem oferecimento da Bozano. Vamos falar da Bozano, mano. Opa, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho e do teu trampo pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme para salvar a sua vida, cara. Ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema para você viver o seu máximo. Por exemplo, você tá ali no teu trampo, aí aquela mina que entrou agora, ela olha para você e fala, pô, esse maluco é gente boa, ele me ajudou, quer saber? Ele ganhou a sorte grande. Vamos sair do trampo aqui, eu vou dar uma paulada com ele. Vamos lá, vamos pro motel, velho. Se você estiver fedendo, velho, tá certo? Parecendo uma caixa de esfirra de carne. Você vai chegar lá, você vai passar vergonha, velho. Você vai passar vergonha. Então, Bozano Extreme tá aí pra salvar a sua vida, velho. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, tá bom? 72 horas de proteção, cara. É. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção, cara. E lembrando o ouvinte do Estádio 97, ligou aqui dizendo a frase cabalística, anota aí, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, eu recomendo. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, esse é o Estádio 97. Olha, mande sua mensagem aqui pro nosso WhatsApp, o telefone é o 94-353-0150. Tem mais mensagens. Boa noite a todos. Ô, Domênico, oi. Fala pro mano aí, ó, que a liderança dos gaivotas durou menos do que a bateria do meu celular, mano. Chupa, mano, aqui é Palmeiras, mano. Sensacional. Eu avisei ontem. Deixa eu falar pra esse comédia aí. Seus ouvintes são maravilhosos. Ô, vacilão, né, liderança do campeonato vale na última rodada quando termina o campeonato. O cara pode liderar o campeonato brasileiro durante 37 rodadas. Na última, se ele perder a liderança, ele perde o título, trouxa, não vale nada. O que importa é tá ali junto com o pelotão de frente, velho, o pelotão dos que anos. É, o aí, mano gosta do pelotão. Como, né? Como diz o coral, né? Quando convém! Pra ser líder da forma como o Santos tá sendo. Ele veio de mágico hoje. Que porra é essa, meu? Você veio de terno e que roupa do Capitão América? É. Oh, ele, viu na caras aí algum desses artistinhos. Isso, artista se veste assim, é isso? Viu na caras aí um desses artistinhos aí, velho. Lucas Luco. Olha aí, o Sérgio Louco, dá um close nele. Não é, sabe o que ele deve ter feito? Ele deve ter ido aqui no... Ele deve ter ido sobrar aqui no Paris 6. No mínimo deve ter encontrado o Paulinho Vilhena de terninha e chinelo. E achou que era legal pagar aí. Vou te falar, hein? Aí foi ali na Colômbia. Não, comprou... juro por Deus, quem te falou pra você usar. Foi aonde? Sair de casa. Deixa assim. Deixa eu me defender. Foi aonde? na Colômbia. Eu sou um caçador Pokémon estiloso, entendeu? Não é qualquer um que sai na rua aí. Eu vou caçar meu Pokémon assim, estiloso. Meu Deus do céu! E o Lucas Lucco saindo da balada assim, ele achou também posso. Lucas, o Pagani falou uma piada boa, mas eu já não lembro. Você tava aí, Bárbara. É tão boa que ele ainda não lembra. Não, agora esqueci. Mas enfim, obrigado, Som. Tá bonito, teu pai viu isso? Hã? Teu pai viu? Não, não deve meu ver pai isso. Não tá vendo o programa, ele só tá ouvindo. Sua mãe viu? Não, é melhor não. Não, eu tô estiloso. Não, olha. Não, tá boa. Sem meia. Depois vai achar que a rádio tá fazendo isso com ele. É, exatamente. O Domênico é engraçado, né? Não tá, Rudy, não tá. Você veio fantasiar de Pikachu. Por que Pikachu? Você tá falando que o uniforme do Palmeiras é Pikachu? Não, não, eu vi o amarelo. O amarelo é isso. O amarelo esse aqui você falou. Você é de Pikachu, Domênico? Como assim? Eu estou com um uniforme que poucas pessoas têm o prazer de ter, rapaz. A camiseta da RG ninguém fala. Não, é a camiseta dele é do Garfield, mas ele não tá com... Eu tô de terno, por um acaso. Ele não tá com paletó em cima. Tô de camiseta, pô. Tô julgando aqui. Mas eu tô estiloso. Você tá julgando? Daqui a pouco eu vou tirar meu blazer. Você não tá estiloso, Rudy. Tá julgando? Ó, daqui a pouco eu vou tirar meu blazer porque eu tô com calor, mas tá legal. Ah, bom. Vamos lá, mais mensagens. Boa noite, meninos da estádio. Meu nome é Amanda. É tu! Sou de Carapicuíba. E venho aqui dizer pra vocês que eu não tenho saco de ficar escutando futebol pela rádio, mas vocês se superaram. Todo dia eu escuto vocês na volta do meu trabalho. Adoro mesmo o programa de vocês, parabéns. E gosto muito de futebol e sou São Paulina, hein? Amanda. Ah, legal, mas olha, é do Estádio 97, não é da estádio, hein? É. A rádio chama Energia, o programa chama Estádio 97. Amanda. Muito bem, mais mensagens aqui no WhatsApp. É sério isso? Mais uma? Não sei, vamos ver. Mais uma mensagem. Ô, pessoal do Estádio 97, boa noite, tá ok? Eu gostaria de mandar um abraço pro meu amigo Motinha, né? Faz tempo que eu não o vejo, né? Desde a última vez que a gente saiu pra andar junto de patinete, ok? Foi muito divertido, né? Pra não ficar chateado, né? Que eu tô mandando essas mensagens pra ele, que é de coração, tá ok? Então, o original, esse não é ele. O original é esse aqui. Olá, Mota, Jair Bolsonaro. Te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu, até mais. Mas esse que mandou a mensagem agora não é o verdadeiro, ó. Ô, pessoal do Saio 97, boa noite, tá ok? Eu gostaria de mandar um abraço pro meu amigo Motinha, né? Faz tempo que eu não o vejo, né? Desde a última vez que a gente saiu pra andar junto de patinete, ok? Foi muito divertido, né? Pra não ficar chateado, né? Que eu tô mandando essas mensagens pra ele, que é de coração, tá ok? Sensacional, cara, imagina o Moto e o Bolsonaro de patinete, eu juro por Deus, essa cena é ótima. Cara, demais, pode falar? Né? Pra mim, não, juro que não seria muita surpresa, não. Você falou de coração? Eu? Mas falei, o Moto é cascateiro. Isso que ele fala no ar, é tudo H. É um fascista. Você viu o que o Bolsonaro falou? Continue votando em mim. Porque já votou. Ah, mas ele sabe que ele já votou nele? Transferiu o título dele pro Rio pra votar nele, Domingo. Hã? O Mota transferiu. Pode ver, a votação do Rio, ele não tá em São Paulo, Olha, já que São Paulo joga daqui a pouquinho, o Leco, quando chegou no estádio, pro torcedor do São Paulo, isso é uma informação, né? Enquanto não arrumar técnico... Ele dirige. não, imagina. Não. Vai ficar o técnico do Sub-20 e vai dirigir o São Paulo. Aquele Jardini? André Jardini. Sombra, o Vitor Birner trouxe a informação aí, falando que o Paulo Autuori rejeitou uma proposta do São Paulo, cara. O Leco, a respeito disso... Ele deu a seguinte informação, segundo o repórter Marcelo Prado. Não confirmo que fizemos proposta pelo Autuori. Não fizemos oferta pra ninguém. Sei lá, deve ter feito, vai. Será que ninguém? Não é possível. O Pascoal falou que São Paulo foi atrás do Roger, do Grêmio. É, outro dia eu li algo assim também. Às vezes não sei, às vezes pode ligar. E aí, tá feliz aí? Manda. É sempre aquela coisa, né? Manda alguém, um terceiro ligar pra sondar. Ontem tá gostando. Ontem quanto disseram... você ganha bem? Você tá feliz aí? Quanto você ganha aí? Ah, tô feliz e ganho 100. Mas você não quer ser feliz ganhando 200? Às vezes tem essas coisas, isso, né? Ontem disseram que tinha convidado o Abelão. Aí disse que o Abelão disse que não pegava trabalho, clube com trabalho pela metade. Tinha que ser no início do ano. Aí depois desmentiram. Disseram que não fizeram contato nenhum com o Abelão. Quer dizer, meu, tá difícil, né? Vai, deixa esse Jardine aí, vai no Rogério Ceni pra janeiro. Rogério Ceni? Ah. Precisa ver até onde o Rogério quer também, né? É, Não sei não, hein, Benjão, pô. Eu, se fosse ele, não aceitaria não, velho. Mas ele nunca foi treinador, cara, eu acho difícil. Esse é o problema. Tem muito mais a perder do que a ganhar. É, exatamente. Você sabe como é que funciona isso, né, velho? Tudo na vida tem risco. Ah, mas Benjão, é diferente, cara. Isso é ótimo, hein? Não, mas tem as pessoas que querem correr o risco e tem as que não querem. Certo, claro, tô elogiando. Não, eu acho que eu correria. Esse jogo é pra ganhar, palestra, não, né? Tudo na vida tem risco. Ué, tudo na vida tem um risco. Não, basta você querer correr ou não. É. Mas eu acho complicado, cara. Olha. Bela frase, acho complicado. Não, sabe por quê? Sabe por quê? Por exemplo, aconteceu... Cada estreia, segundo o Mota, toda estreia tem coisa nova. Eu nunca esperava o Renato Portaluppi, por exemplo. O Renato pegou o Grêmio, cara. É. Ele chegou a ser vaiado pelo estádio inteiro em uma oportunidade, cara. E outra. É tudo complicado, na vida, mano. Tudo na vida é cíclico. Tudo tem um começo, um meio e um final. Ah, o final... Olha lá, olha lá. Você vai entender. Boa frase. É, por mais que o início seja muito bom e a metade do ciclo também seja muito boa, Benjamin, o final do ciclo nunca é aquele negócio que o treinador sai pela porta da frente. O Guardiola saiu. Sai falando assim, ó, ah, mas você não quer comparar a situação do Guardiola, você falou, Benjamin. Nunca existe. O Guardiola saiu pela porta da frente e ganhou tudo. Mas né, o Guardiola, velho, ele tem a obrigação de ganhar tudo. Olha o que ele tem à disposição dele. Agora, por exemplo, falando da nossa Tite realidade... Saiu tudo. Falando da nossa realidade, o que é o futebol brasileiro? O Tite, que é a nossa realidade. Então, também ganhou tudo, Benji. No início, meio última... fim, maravilhoso. Então, nessa última passagem, mas as outras duas não, Benji. Não, é complicado. Na primeira ele só saiu porque... Não, a primeira ele não brigou conta. Com o Kia. A primeira ele brigou com o Kia. A segunda ele não saiu por trás. A segunda, mas saiu de uma maneira que não merecia. Não, tanto é que ele saiu, o Mário Gobi, presidente, ele saiu pela porta dos fundos ali porque... Não, não saiu pela porta dos fundos, não saiu. Saiu porque o Mário Gobi derrubou ele para contratar o Mano Menezes. Mas não foi pela porta dos fundos, tá louco. Mas não saiu da forma mais agradável, Benji, é isso que eu tô falando. Porque mudou o presidente. O Rogério Ceni, velho, o Rogério Ceni, por mais qualidade que ele possa ter, por mais história que ele tenha marcado no clube, o final dele, quando ele, se é que ele assumiu São Paulo, vai ser como qualquer outro treinador. A torcida, velho, é muito irracional. Eu quando acho o torcedor que ele não precisa vai ser tonto. Mas é que tá, RG, o torcedor, quando ele precisa ser tonto, ele é tonto. O Marcos já não foi vaiado no Palmeiras? Foi, velho. O Rogério Ceni não foi vaiado no Pacaembu? Foi também. O torcedor, quando ele precisa ser estúpido, idiota, ele também é. O torcedor apaga tudo e manda bala. Lógico, mano, lógico. Vamos lá, vamos trazer mais ouvintes agora no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Tailão! Seria legal, né? Gigante guerreiro, Tailão! Alô! Alô! Quem fala? Davi. Ô, Davi, tudo bem, meu? Tudo ótimo. Davi do que é o nome completo? Davi Freire. Quem mais? Quem mais? Davi dos Santos Freire. Eu sabe três vezes sem juros, hein? Rapaz, e qual... Quantos anos você tem? Eu tenho 31, Dodô. 3.1, RG, hoje. Hoje não, mas dá um medo... Hoje não? Hoje dá um medo desgraçado, velho. Que é, RG? Desgraçado de quê? Quando você tá descendo a serra, hã? Aí você pega aquele caminhão que freire do teu lado. Ai, tá, você pega aquele barulho, né? Sensacional! Trocadilho! Nota zero! Zero? Puta, como é ridículo. Zero, porra! Imbecil. Olha, o puxador das notas é uma entidade, é um imbecil, não é entidade autônoma, porra, com plena liberdade, nossa, de dar suas opiniões. Nossa! Ô, meu velho, o bairro. Ai, meu Deus. Aqui, São Bernardo do Campo, esse aí ele não vai saber não, cara. São Bernardo do Campo, você já falou. Ah, mas eu, esse, putz, não era pra ter falado assim. Fala, mano. Jumento! Burro, hein, mano? Jumento! Cadê o puxador? Cadê? Mas é um gênio, velho. Eu não sei quem é que tá segurando o celular pra ele tá com as quatro patas no chão. Você acabou de ganhar a promoção da rádio, você ganhou um saco de alfafa, velho. Então, amigão, ó. Você tá... Você vê que o Benjamin manda bem? Fala seu CEP que ele mata então aí, onde que é o teu bairro. Fala aí seu CEP. É, vamos ver se ele manja então. É, fala. 09850550. Mas você falou muito rápido. Mas falou rápido, 09850550. Olha, tem aí, a estrada ali, olha, agora eu não vou falar com 100%, não é na estrada dos Alvarengas? É, isso mesmo. Ah, véio, chupa, trouxa, tá falando, hein, véio. Chupa, trouxa. É, realmente, eu vi no Google em um segundo. Velho time. Esse cara deve ser fã do Mota. Palestra, né, mano? Olha o sono do maluco, velho. Nossa, o Palmeiras jogar com esse sono que você tá, velho. É porco! Botão errado, porco! É o Juvenal, cacete. Se liga, mano. E aí, velhinho, hoje, daqui a pouquinho, logo mais, né? 9:30. É nós, né, mano? Rapaz, é o... 9:30, não? 7:30. 9:30. 9:30, 9:30. Porque era 7:30. São Paulo. São Paulo. É o nosso São Paulo, Benjamin. O porco é 9:30. O Benjamin tá com o jogo da 7:30 na cabeça. O porco é sofá. Hoje é sofá. E aí, rapaz? O que você acha desse jogo aí? Porque é complicado, hein? O Palmeiras jamais venceu a Chapecoense lá em Chapecó. Ah, mas hoje é o dia de matar isso aí, né? Ah, velho, tem que virar esse troço aí, meu. Então, hoje é 1-0 goleada, né? É, tem esses dois últimos jogos, o Palmeiras não jogou muito bem, né? Agora tá na hora de retornar, porque... Não, hoje o Tietchan joga, né? Chega de momento ruim, né? Ah, o porco contra o leitão hoje, né? Chapecó, né? Chapecó é o leitãozinho lá, o... não é? Ah, tem muita linguiça lá, não é? Joga aquele leitão, presunto. E joga aquele lá. Marquito também, você viu? O Cuca colocou, foi o Marquito joga hoje. E aí, vai ficar esse vácuo aqui? Não, o cara não, o cara não fala. O cara não fala. Mano, hoje o Tietchan joga, não joga? E o Marquito também. Tietchan e o Marquito. Não, o meio de campo hoje é bem melhor do que o jogo passado, né? É, o Thiago, o Tietchan e o Moisés. Deve ser o meio de campo do Palmeiras, junto com os três atacantes ali, o Dudu, o Eric e o Roger Guedes. Torcer pro Moisés hoje tentar aquelas viradas de bola de novo. Ô, Benjo, o Vieira tá perguntando que Marquito. Não, não falei nada. Não falei nada. Esse velho safado. Foi Choquito, esse outro... Não falei nada. Ah, esse Choquito. Aqui que e tá vai com aquelas saliênciazinhas do Choquito, que é amendoim, né? Não, é um... É o quê? Não é amendoim aqui? É um saliênciazinha. É um crisp de cereal. É a parte que o Vieira gosta, é a saliênciazinha lá do Choquito. Que catarro. Saliência. E o Vieira, no nosso grupo do WhatsApp, ele é cheio de autoafirmação, né? Ele gosta de ficar mandando foto de mulher. Para com isso, não é tua cara, velho. Para, velho. Eu mando os bagulho da hora lá. Não, e quando manda de 2 segundos. É. Manda os bagulho da hora lá. Ou manda ou não manda, velho. Vou mandar. Fala aí, meu velho. Vocês são sacanas. Vai entrar hoje? Não entendi. Matheus Salles? Matheus Salles é banco. É banco? Banco. Porque você gosta? Você preferia? Santos, então, né? É o Thiago que vai jogar. Pelo menos é a informação que tem aí, né? Que o seu Bento passou uma provável escalação, né? Mas você prefere o Matheus Salles, Domingo? No momento, o Matheus Salles acho que tá melhor, né? Você concorda, Domingo? A Sombra, os dois jogadores, tanto o Matheus quanto o Thiago, eles vêm fazendo essa função e vêm fazendo bem a função. É. Será que o Thiago Santos, ele é meio cavalão, né? Ele bate muito. Mas ele vem fazendo a função, ele vem tomando, ele vem roubando bolas, entendeu? Acho que não compromete, não, nenhum nem outro. Faltava o Jean, hoje acertou um chute de fora da área, né, Dudu? Quem? O Jean, né, no Palmeiras até hoje não acertou um chute ainda. É porque o Jean, ele joga mais do lado direito mesmo, ele fica bem na ala, né, dificilmente ele cai pelo meio, né? É, no Fluminense às ele vezes, chegou a acertar um chute bonito lá. É, né? Quando ele joga de volante, ele até arrisca ir pra frente pra dar uns chutes em gol e tal. E é um cara que também às vezes cobra faltas, né? Não sei se ele tá treinando isso também lá no time do Palmeiras, mas vem fazendo essa função, ele vinha fazendo essa função e depois deixou porque tá atuando na lateral direita, né? O Palmeiras hoje parece que tá gostando de deixar ele na lateral direita. É. Aquele Fabiano não girou, né? É, eles tá, tanto o Fabrício quanto o Fabiano que vieram do Cruzeiro, eles estão lá, estão na reserva, né? Mas parece que não vem sendo aproveitado pelo nosso bravo Cuca, né? O Egídio tá machucado ainda? O Egídio tá na reserva. No último jogo ele tava à disposição do treinador. Tava. Mas o Cuca tá preferindo jogar com o Zé Roberto que com o Egídio, né? É. O Egídio é aquele jogador que às vezes sobe, né? E muitas vezes deixa muito espaço lá atrás, né? É, você jogar com o Egídio, você tem que colocar pelo menos um volante ali pra marcar aquela... É, na marcação ele espaço lá, porque então, senão ele sobe que nem um louco lá, velho, e pra descer... É aí que precisava, o Domenico Gatto, da transfusão de cérebro, cara. Que aí você colocaria o cérebro do Zé Roberto na cabeça do Egídio. Transplante, né, mano? É, poderiam, velho, porque o Egídio, fisicamente, ele ainda consegue, né? Porque ele ataca muito e muitas vezes ele deixa a defesa desguarnecida. E ele vai bem, viu, mano? Agora o... Mas pra defender é ruim. O Zé Roberto não dá mais, cara. O Zé Roberto na lateral é até uma judiação, cara. Ele tá com 42 anos. O Zé Roberto justo na posição que mata o cara, né, mano? O Zé Roberto com 15 do segundo tempo, ele tá com uma cara de que tá voltando da guerra, velho. É verdade. É bem isso mesmo. Ele não aguenta pegar a molecada mais, não. Pô. Mas isso é normal, né? Uma idade mais avançada, então é difícil. Idade chega pra todo mundo, velho. Não tem jeito. O tá bom. Se fica na frente dele, ele fica perdido. É. Bom, velhinho, nós estamos no momento de separar. Quanto vai ser o jogo hoje? Manda aí, então, pra cá. É, 1-0, goleado. Tá bom. Ganhando, tá bom. É único aí, vai rolar? Como é que tem que falar aqui? Tem que falar a frase. É uma frase difícil, eu não sei se você observou. Putz, eu também agora não me lembro mesmo da frase, não. Não. Rapaz. Dá uma força aí, né, camarada? Eu quero o quê? Vai. Eu quero ir no camarote único. Não, não precisa de tudo isso. Eu quero ir. Não, é mais simples. Você vai no camarote único, é óbvio. É um lugar maravilhoso. Você quer ir aonde? Mas é muito simples, é muito fácil, cara. Não é possível. É assim a frase, amigo. O Zé Aparecido me ajudou em 93, fala. Cara, que Zé Aparecido? Você vai confundir o cara. Fala a frase, assume, não é feio. Assume, para, mano. Vocês são freguês, nosso em final. E isso aí, é final, Davi? Eu quero ir do... A torcida... qual? Único. Não, torcida de quem? Do qual que é o meu programa? Deus do céu. Energia na véia. Estádio. Energia na véia. 90. Estádio? Qual o nome do programa? Único. Não! Nossa, é Palmeiras mesmo, velho! Olha, eu vou falar, velho, ó. Você ganhou, ganhou um saco de alfafa no começo, você vai ganhar mais um agora no final, velho. Olha, o saco de alfafa premium, com baixos teores de sódio. Caraca, velho, eu vou falar um negócio, não, bicho. Tá lá no. O Mota está no camarote. Só esse cair de quatro não levanta nunca mais, Domingo. Por isso eu estou zoando com o Mota hoje aí. Mas né, ficou em pé alguma vez? O Motinha tá no Morumbi hoje, que ele vai ver o jogo do São Paulo. É isso aí. Então, Davi, você tem que estar às 2 horas da tarde, a partir das 2 da tarde, lá no camarote único. Você vai entrar pela rua Padre Antônio Tomás, 72. Entra pelo estacionamento, portão C1, terceiro andar no elevador, tá bom? Beleza. Ah, duvido que você guardou o que eu falei, mas duvido. Eu guardei, caramba. Torcida Estádio 97, que é muito mais fácil, você não consegue. Ele vai chegar na Bernardino de Campos ali, velho. Eu tô aqui na frente já. Repete aí rapidinho. Chega no Canindé, meu. Onde você tem que estar? Tá? Não, se liga, você acha que eu não vou escutar a repetição amanhã? Aonde? Amanhã eu vou anotar, cara. Eu tô ligado na reprise já, amanhã eu vou no replay, tudo e gravo. Boa, agora você é um gênio, velho, olha, parabéns, hein? Cara esperto. Você é muito esperto, velho. Então valeu, um abraço, obrigado. Vamos lá, segundo ouvinte do Momento Sem Parar. São 3 ouvintes na sequência, o Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Ó. Gigante guerreiro, Taileon! Ó, o Santos ontem foi gigante guerreiro, hein? Gigante guerreiro. Com a Alô? Mão e tudo lá. Alô? Quem fala? É o Rudinei Akira. Rudinei Akira? Ah, parei do Rudinei Akira Arantes. Você sabe que outro dia eu vi sem querer a carteira de trabalho do Landucci? E aí? É. Não é Rude, não. Ah, não? É Rudinei. Rudinei? Ah, é? Rude é verdade. É Rude, artístico? É nome artístico. É Rudinei Landucci. É verdade. Minha mãe colocou meu nome. Ainda bem que ela mudou, né? Não entendi. Essa era a intenção, que chamassem de Rude, mas ainda bem que nem ela chama. Ela te chama de Rudinei? Chama de Dinei. Dinei. Dinei. Ah, é. Dinei. Podemos chamar Dinei Landucci, então. Oh, mas tá bom mesmo. Mas vocês meteram... Não, quem famoso. Vocês meteram... Não, brincadeira. Vocês meteram uma pressão no cara, o cara tirou o paletó, né? É. Não, tá, agora a gente já aproveitou... Meu, pode falar, eu tô vendo o paletó dele, achei que ele tava aí, porque eu só tô vendo pelo cantinho. Mas caramba, tá quieto agora. Tá quieto demais, né? Só tá embalagem. O paletó ficou ali, eu falei, pô, tá ali, velho. Sabe que ele foi fazer bunda mole, ele tá com medo do Mota? Ele foi lá ligar pro Mota. É um ele foi lá pra pedir. Foi se explicar, foi. Foi? Sério, Vieirinha? Sério. Ele falou, cara, vou ligar pro Motinha aqui. O Motinha vai entrar na rádio e falou, vai querer me quebrar na porrada aqui. Mas deixa eu falar um negócio, cara. Eu queria fazer um apelo, isso é importante. É. O seu Márcio Landucci, pai do Rudinei Landucci, vou falar um negócio. Calma, o senhor precisa ver bem como que seu filho anda saindo de casa. Olha. Porque hoje ele tá vestido de uma maneira ridícula. De herói. Ele se supera. Ele tá vestido de heróizinho. Hoje tá meio de heróizinho de paletó. Ele botou um objetivo na vida dele. Mas ele acha que tá bem. Não, ele falou assim pra mim, eu quero ser o cara mais... Ou não, hein? Ele falou, quero ser o cara mais brega do mundo. E ele falou, paletó Calvin Klein. Ele vai ser o Messi. E tá pouco amassado, né? Tá meio amassado. Ele guarda na garrafa, o paletó. Parece o blazer dele vai enfiando. O blazer dele é de papel crepom. É brincadeira, velho. Parece papel crepom. É uma coisa ridícula. Coisa ridícula. É ridícula. Pior que ele tá com aquelas jaquetas importadas. É ridículo. Que você guarda no seu. Quem está assistindo a gente online no 97fm.com.br/estúdio ao vivo tem imagens exclusivas do paletó do Rudy Landucci. É uma coisa sensacional. Ô, Rudinei, quantos anos você tem, cara? Eu tenho a idade do número da camisa do melhor jogador desse país. Ele tem 10 anos, seu Neymar. Ele tem 10 anos. Olha, ele tem voz de homem, não, né? E é criança. Sabe, tem que se falar que é a 33 do Gabriel. Ele tem a idade de Cristo, Rígido. Eu não vou falar que é a idade de Cristo. Ó, chegou o homem do dono do Blazer. Chegou o Capitão América. O Blazer Rabanete. O Blazer Repolho, ele todo amassado. Eu vou processar todo mundo aqui. Ah, pode, acho. Beleza. É, eu fui no embalo do moto. E aí, velho, e o bairro? Que time que é esse? É, vamos ver se o GPS Man conhece aquela rua. Meu, se não mentir. É uma travessa da Silva Teles. Ah. Ih, rapaz. Zona Leste, ele vai. Eu quero ver. Silva Teles é no Pari. No Pari, isso mesmo. Falar em Pari, amanhã é aniversário do Fernandinho lá do Carlinhos. O Fernandinho faz 40 anos amanhã. Então vamos comer de graça. Vamos lá. Dá pra comer o Benjamin Bach lá, não? Você foi no Bom Retiro. Dá pra comer o Benjamin Bach lá? Vamos lá, né? De graça, é Dom Benjamin na casa. Sábado eu vou lá me comer. Tem um prato com o meu nome, eu vou lá e me como. Puta vida. Então quem quiser me comer, o único jeito é esse, vai lá. Mas parabéns, Fernandinho, amanhã é quarentão. Tem um prato com teu nome lá, é? Ele fez uma homenagem pro pai dele, ele fez pra mim. No barraque tem de tudo, cara. Só no meu prédio tem chinês e árabe pra cacete. É mesmo? Ah, é. Que coisa, hein? E o japonês. Japonês, né? Mas olha, Dirro, aproveita que teu xará tá aí, o Rudinei Landucci, faz uma pergunta pra ele. Fala, Rudinei. Fala, Rudi, beleza? Beleza, mas o meu nome é Rudi mesmo, as pessoas acham que não. Você vai pedir o perdão pro Motinha, Tadinho? Não, muito pelo contrário, eu botei o cara que ele é fã. Quem que você colocou no ar? Hoje aí, Bolsonaro, eu mandei um abraço. Mas é o original ou não? Com certeza é. Tem aí a gravação mesmo? É original. Porque a audiência é rotativa, as pessoas acham que é você, o Rudinei Landucci. O original ligou pro Motinha. Meu pai tava achando que era eu. Não, mas... Viu? Oi. Olá, Mota, Jair Bolsonaro. Te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu, até mais aí. É. O original, ele gosta. Você vê que ele fala rindo, como se fosse um amigo mesmo. Quando a imitação é boa, esse que é o problema. Ninguém tá acreditando que é o original. Mas é ele sim. É ele sim. Obrigado, Beijo. É ele sim. O original, ele dá um tiro no moto. Pelo que eu tô vendo, eu acho que é original. Então, peraí, vamos fazer a prova dos nomes. Dificilmente eu confio. Fala a mesma frase. Faz a mesma frase. Ah, eu não lembro como é que é. Ô, Mota. Olá, Mota. Aqui é Jair Bolsonaro, tá ok? Queria mandar um grande abraço pra você e pedir pra você continuar votando em mim, tá ok? Olá, Mota, Jair Bolsonaro. Te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu, até mais aí. Não sei, eu acho que é você também. Não é o Bolsonaro. Não, esse é o original. Cara, é original. Bolsonaro me mandou uma mensagem dizendo, pô, você faz um programa com o Mota, amigo meu de tempos. Ele falou? Claro, e o continue votando em mim, Domênico, ele entregou o Mota. Não, esse negócio de continue votando em mim é porque ele sabe que ele já votou nele. No teste do Mota, do CPOR, falou que o Mota tem pé chato e não pôde fazer. Ah, foi por isso? Foi o que ele me disse. Entendi. É estranho, né? Porque o cara fala pé chato, quem tem pé chato. É não... que o Mota tem o pé meio igual do Currupira, sabe? Um pouco meio pra dentro. Que é engraçado nessa história aí. É um engraçado que ele fala, continue votando em mim. Então, isso mas aí é estranho, isso que é estranho. Amigo de fato. Ô, Dinei, que time você torce, Dinei? Palestra. Ah, nós. Ah, Dinei. Casar, hein, velho? Ah, já falou de primeiro. Aí, olha aí. Mas você viu como é difícil a frase, cara? É, poxa. Que hora de conhecer. Ô, Dinei. Olha, cuidado com a carreta do Corinthians, ó. Sensacional, vovó. Olha, de novo, vovó. Olha, de novo. Eu gostei disso aí. Olha o quadriciclo do Corinthians, ó. Cuidado. Peraí, ó. Com a RG. Com a RG. É sensacional. Com a RG, por fala, gentileza, avisa essa biscate que olha o time dela. Olha o respeito. O Corinthians tá na frente do time dela. Calma. Avisa ela aí, RG, por favor. Oi. Vó. O Coringão tá na frente do time dessa velha. O Corinthians tá na frente, vó. É grosseiro, viu? Hein, vó? É uma brincadeira, maninho. O Corinthians já tá pra fazer fila lá no INSS, no guarda o lugar, sai rapidinho. É, guarda lugar. Teu time, o seu comédia. Antes de mais nada, ganha um ponto a mais aí pra pelo menos igualar em número de pontos pra falar comigo. Você falou Rodinei. A gente tira no confronto direto, que aí é 3 pontos. Não tira não, lá na arena vocês não ganham não, seu vacilão. Opa, mano. Lá na arena não ganha não, vacilão. Ganha. Mas ganhamos já umas duas vezes lá e ainda vai te arrancando vocês na semifinal. Uma vez, comédia. É, mas ganhamos. Ele joga empate. Ô, Rodinei. Oi. A vovó chegou brava, nervosa, P da vida aqui com a venda do Jesus lá. Nossa. Você ficou também ou não? Tô brava. assim, é inevitável, né? O cara é bom. Mas eu acho que é muito cedo pra ele ir pra fora ainda. É isso aí, boa, Rodinal. É o que a avó acha, assim, a avó tá... Eu acho que ele ainda não tá pronto, ele precisa ter um pouco mais de cancha, pegar um pouco mais de massa muscular. Já que... vai agora, hein, Rodinei, já deixa embora, já. Olha, quer ir, eu, vai. Eu não tiro a tua razão de pensar assim, nem de quem pensa assim. Mas coloque-se no lugar do jogador. A vida do cara, não, vai, é vamos difícil, velho. Sai da tua vida, se coloca no lugar dele, levando em conta, muitas vezes, o passado bem pobre que a maioria dos jogadores de futebol tem, ou quase a totalidade deles. Aí pinta uma história, gente, primeiro você já é ídolo do... Já é hoje um ídolo do palmeirense, senão vocês não estariam lamentando, sim, né? Lógico, teria que se consolidar ainda, mas já é um pequeno ídolo palmeirense. Cara, aí começa a surgir assim... Não, olha, o Bayern me quer, o Real Madrid me quer, o Manchester United me quer, o Manchester... Aí liga pra você o Guardiola. O Guardiola que o cara só via pela televisão e no videogame. É. E que ele gostava de dirigir o Barcelona com o Guardiola quando ele tava lá jogando videogame. Tava jogando videogame, que aí eu tava fazendo negócio. Aí pensa em todo esse quadro e pensa assim... E se eu tiver um problema, machucar um joelho, machucar... Você vê o Dedé lá do Cruzeiro. Será que o Dedé vai voltar a jogar? Só o ano que vem. Luizão, vai ter que operar de novo, Luizão, Sombra. Então... Mas quem garante que foi o Guardiola que ligou? Pro menino. Não, ele falou. Não, vai que foi um gerente lá que fala espanhol. Mas, ô Sombra... Então isso... é difícil se colocar no lugar do rapaz. Nesse momento, o cara não vai pensar, não, vou me fortalecer. Ah, se fosse um convite pra ir pro Beşiktaş, eu acho que o cara ia pensar 20 mil vezes. Ou melhor, talvez nem pensasse, não, tem futebol pra melhorar. Seria orientado mas, a não gente, pensar. Mas, gente, é Manchester City. Menino, tem que ir ontem. É Manchester City. Mas pede pra jogar Libertadores. De carreira, tudo, ele tem que ir ontem. Ô Sombra, mas... Assim, e pra quem gosta do menino, acha que, eu acho, que ainda não tá pronto ainda. Ô Rosinei, ele perdeu o gol hoje, jogando pelo Sub-30? Sub-23. Você viu o gol que ele perdeu? Não vi. Ele embaixo foi do tão gol. Feio que até o André mas deve ter zoado. Ele empatou 0-0, né? Então, foi 0-0. Se ele perde esse gol lá, ele tá um mês depois no West Ham. Não é assim. Não é assim. Ai, que é. O Gabriel Jesus, com o futebol inglês, que é mais pegado, eu não sei se encaixa mais pra ele, né? Vai sim. Mas o cara não vai pensar corrido, nisso agora. Muito mais dinâmico. Vocês estão loucos. Talvez pro futebol italiano, pro futebol espanhol, ele encaixa mais. Mas, cara, quando é jogador tem que jogar em qualquer lugar, na lua, no quinto do inferno, tem que jogar. O Rodinei é chato, é lógico. Quando o Lucas foi embora, o Kaká foi embora, você fala, pô, mas logo, já vai. Agora, Sombra, esse negócio do cara ser vendido mais. E ter que ficar mais meio ano jogando é complicado, vai né? Embora logo. Mas partiu do cara, velho. Uma coisa, mano, é o clube obrigar e falar, ó, você vai ficar aqui. Outra coisa é o jogador pedir também, entender que é importante ele permanecer pelo menos por mais 6 meses, porque o maluco, ele abraça a ideia. Uma coisa é o jogador já tá com a cabeça distante e falar, não quero mais me comprometer com o meu time. Outra coisa é o cara pedir pra permanecer. É diferente. E o pior que pode acontecer... É chegar no fim do ano e ele só ter que ir pro Manchester City. Se é o pior resultado dele ficar 6 meses aqui. Pior resultado. Olha, não vai mudar nada na vida dele. Tem um contraponto. Ele tem trazido o Agüero, né? Que é pra dar uma reportada. Ah, é. Sim. Uhum. Ah, e não são 6 meses. É menos. Dá 4 meses. Aí. Dá menos. Tem isso aí, rapaz. Ainda não esquece que o Jesus tá na seleção aí. Apesar que a seleção hoje foi horrorosa, hein? Foi horrorosa. Vocês viram o jogo? Horrorosa. É. Meu Deus. Ele vai estar na principal também. Olha, todo mundo imaginando, eu também imaginei que o Brasil ia ganhar 2-0, tá horroroso, uma desgraça. É mesmo, né? Tudo bem, primeiro jogo, né? Vamos esperar, mas foi horroroso, tem nada. Ah, mas é melhor começar assim, viu? Porque começa a 200... É o primeiro jogo, vamos levar... Começa a 200 por hora, aí chega lá na frente, toma uma piaba, vai embora, pronto. Aí... Eu não vi o jogo, mas acho que enfrentou a África do Sul, né? Com isso, tem uma potência. Que é uma... O jogador da África do Sul tinha idade mesmo, é aquele. Olha. É que nem era a Nigéria. É a mesma coisa. Você olha pra cara dos caras, véio, você fica numa dúvida cruel. Você parece não... que tem 40. É, você não sabe o que tá rolando, bicho. É difícil. Tem que fazer aquele teste lá de estrutura óssea da 50. Não é, é complicado. Viu? Bom, amigão, olha, um abraço pra você e deixa o palpite pra logo. Um abraço aqui pro pessoal da Grand Thornton. Um chupa-tatá lá da Red Hat, um abraço pro meu irmão, um abraço pra todo mundo aí da Vila Guilherme, que eu tô aqui pertinho, e um amo ela pra minha esposa que tá aqui me olhando, incrédula que eu consegui ligar. Boa, velhinho. Valeu, meu amigo. Valeu. Então... por onde eu entro mesmo? Lá no palestra? Pela porta. Pela vai porta. Ter, vai ter uma porta. Ali não, junto. Não é pela porta. Pode ser pelo elevador, depois é a porta. Não, o elevador é depois da porta. É. E o elevador tem porta, viu? É, então olha, é uma rua... O elevador que não tem, o elevador que é só entrar. Assim. Então você cai no fosso, não, cuidado. Elevador tem porta, velho. É, e cuidado para verifique se o mesmo está lá. Isso é muito importante. Um cara cada vez que eu entro no elevador com meus filhos, vai cada um para um canto e a gente começa. O elevador tem quatro cantos, aí um toma pro lado. Não acredito nisso. Sempre. Sério? Vai cada um para um canto. É, mas você e seu filho são os três, né? Aí como é que alguém fica assim? Não, mas tem a Rê, mas a Rê não apanha. São quatro, ela não apanha. Então, o elevador tem quatro cantos, animal. Precisa ter cinco para brincar disso. Acho que não. É claro, né? Não. Tá brincando errado, né? Não, tá aprendeu certo. Com o moto, tá brincando. Não, se a minha família somos em quatro, não dá para ter cinco. Então, e a Rê não pode apanhar, então mais, sobra pro seu me pedir. Tem três cantos, né? Ô Benja, você ainda fica levando o Samizinho pra ver jogo lá na Roja Vari? Levo, e levo o Jimmy também agora, o Jimmy já vai também. Jimmy já tá indo também? É, também. Ah, tô indo lá direto. Há duas semanas atrás eu fui lá assistir Juventus e Bragantino. É legal demais, papai, né? Papai, leva tudo, mesmo. Tudo bem que o pessoal lá tá pedindo pra ele não levar mais o Jimmy, mas ele continua levando. Tá bom. Ô, Benjamin, qual que é a moleque fura a bola. O bandeirinha pelo colarinho. É, qual que é a homenagem que a torcida do Juventus faz pra você, não, Benjamin? Foi uma vez que eu entrei lá, foi uma foi, vez que... Sim. Fizeram toda homenagem. Vez que você vai lá. Não, não é toda não, vez. Uma vez eu encontrei o Benjamin num Paek e Linense. Eu fui ver. Tava ele e o Estevão Soares. Ah, o Estevão me passou. Falou, vamos lá ver Paek, Pão de Açúcar e Linense. Meu Deus do céu. Onde tá o Estevão? Não, mas você tá no Tupi. Mas esse dia foi uma vez só que eu entrei lá. Foi ovacionado. Foi, aí na hora que eu entrei, eu vou lá pro Alambrado, os caras me viram, os caras gritaram assim, ê, Benjamin, vem, Benjamin, bateu uma pra mim. Claro que você atende público, né? Lógico. Só que eu vai deixar o público. Mas deu meia hora, me deu cãibra. Aí chamei você, lembra? Você continua. Ah, olá. É nóis. Talvez vocês não saibam, mas esse fim de semana lá na Roja Varia, Juventus e São Paulo. E o Juventus vai passar o carro. Essa Copa Paulista que você está falando? Essa Copa Paulista. Copa Paulista. O São Paulo está jogando com o Sub-20, né? É, Sub-20, né? É. São Paulo e Santos, essa Copa Paulista. O único problema lá agora é que nos últimos tempos não dá mais para comprar o Canoli do seu Antônio. Que aconteceu? Não, é impossível. Não, porque tem gente. É impossível. Você eu, cheguei, eu cheguei lá na entrada do jogo e já tinha uma fila gigantesca. Na hora que você já entra, o jogo nem começou, o seu Antônio nem chegou. O seu Antônio fatura mais que o Juventus? Fatura. Com certeza. Olha, a fila é quilométrica. Tem mais torcida no, e aqui da janela do meu apartamento eu vejo o Canindé. Tem mais torcida do Juventus que da Portuguesa. Ó, o Canoli dele tá 4. Não. Pra entrar é 10. Não, não é 4 reais, não. Tem mais torcida pro Canoli do que pra Portuguesa, é isso? Então, o pessoal tá pagando ingresso pra comer o Canoli. É, tem gente que vai lá e ele compra 5, 10, leva na sacolinha. E aí você vai comprar, não dá, porque ou você vê o jogo ou você compra o Canoli. E não dá pra ir lá e não comer o Canoli, pô. É. Não, é leave the gun, take the canales. Valeu, Akira. Falou, velhinho. Valeu, meu. Valeu, meu. Obrigadão, valeu, hein. Valeu, Rudinei. Obrigado. Valeu, valeu. Qual que é a entrada mesmo? É na página Antônio Tomás? É, número 79. 79. Isso. Tá bom, então. Você desce no quarto andar, que é onde é o camarote. Beleza. Aí você dá conta 20 passos, né? Vai ter um X no chão. Ali não tem um tesouro. Você anda mais 20 passos. E aí você vira à esquerda. E quando cuidado você vira à esquerda, porra de Pokémon agora. Tem um segurança lá perguntando. Pô, bem lembrado, RG. Daqui a pouco vão invadir o campo e vão buscar Pokémon. É, cuidado. Pô, fala sério, que número que é o lugar lá? 72. 72. Padre Antônio Tomás, 72. Tá ok, obrigadão, gente. Valeu, você acha que vai ter um monte de gente domingo caçando Pokémon no jogo? Ô, Benjamin, o ouvinte Douglas aqui mandou um Twitter. Douglas Santos. Tweet. É. Que ele. No terminal da Lapa. Tem os caras subindo o alambrado, cara, pra pegar Pokémon. Tá uma loucura, meu. Não, mas tem gente que invade a propriedade alheia. Inclusive, nos Estados Unidos já teve caso assim. O cara com a namorada pularam no quintal de uma mulher lá pra pegar Pokémon. O ser humano, ridícula, o casal que deixou, ser humano tá se tornando um perfeito idiota. De 2 anos na porta de casa e saiu de carro. Aí depois de 2 horas os vizinhos viram. Chamaram a polícia. Os caras estão presos. Ô, Rudy, você que é do... Rudinei. Sou eu, bebê. Rudinei, você que gosta do aplicativo aí, qual dos dois aplicativos você pega mais monstrinho? O Pokémon ou o Tinder? Ah, o Tinder, com certeza. É. Já foi no Poupa Tempo? Não. O Poupa Tempo é o Tinder em 3D. É aquilo, velho. Esse é o Tinder. Mas eu não entro no Tinder desde que vocês me retalharam aqui no ar. É? Então tá bom, vamos lá. Terceiro ouvinte, no momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Ó, querida, ó, querida, ó, querida Clementina. Alô? Alô? E fala? Eduardo. Eduardo, tudo bom? Tudo ótimo, e você, Dodô? Bom, Eduardo do quê? Luiz Eduardo Brito de Oliveira Souza. Quantos anos, o Eduardo? Tô com 30. 3.0, RG, hoje. Ah, tem aqueles caras que ficam nervosos, né? E começa, nervoso? Começa a jurar os inimigos. Quero que você, Eduardo, no fogo, sabe? Ah, dele? Sensacional! Ah, não pode, porra, né, aí sim, sensacional. Cara, coração maldoso. Porra! Tá bom, seis? Tá bom, né? Pô. Bom, 6 tá passeando. É. Mereceu 10. Tá lá, viu? Ele não bebe, né, velho? Mereceu 10, tá vendo? Quando o puxador não bebe, é duro. Momento! Que isso? Ouvinte fanfarrão! Aí, ainda dá uma porrada no ouvinte. O que, fanfarrão? Não entendi. Ô, velho, qual que é o bairro aí? Eu moro no Jaguaré, doutor. Jaguaré. Sou do Oeste. Ah, é. Perto da USP, aqui onde o Benjamin vem praticar remo. Aqui, olha, eu vou dizer... Não, mas quando eu fazia triatlo, os treinos de ciclismo eram na USP. E precisa melhorar o policiamento. Essa semana eu vi aí uma matéria na televisão, ali nas imediações da USP. Cara, os caras estão assaltando na cara de pau. Na cara dura. Mas na cara de pau, fechando a rua e assaltando carro por carro. Não, faz tempo. Aí a câmera pegou os caras dando ré pra fugir. Os caras assaltando, normal, Faz tempo que a área ali tá louco, hein, velho? É ruim, cara. Tem até um mercado aqui do lado da ponte que tem um ficha eletrônico ali, não pode nem parar, não. Feia porque coisa, senão é, tá feio. É dentro do mercado, o negócio tá feio. Mano, vocês viram no Rio Grande do Norte? Não. Tá em guerra. O governador pediu, teve que ir o exército pra lá. O pessoal foi... Tá em guerra, né? guerra mesmo. Guerra, é. Pediu o exército, o cara pediu a presença do exército. A bandidagem tava incendiando lá na cidade, na capital ali. Aí os caras... É Porto Alegre? É. Rio Grande do Norte. Bloquearam os celulares em presídio. É, aí os caras chegaram lá, estão tocando terror nas periferias, entendeu? Ih, rapaz, tá feia a coisa. Virou uma zona. Ô, meu velho, e o time? Adivinha, Dodô? Campeão do século XX, campeão brasileiro de 2016. Verdão. Claro. Verdão, claro. Sim. Olha! Ô, velhinho, aí. Aí, ó. E hoje, cara, contra a Chapecoense aí? Um jogo complicado lá, hein, meu velho? Difícil, mas acho que passou a época da gente... Nossa época de Robin Hood, né, Dodô? Acho que agora a gente já pega esses times menores assim, pelo menos nesse campeonato já ganhamos. Igual o Botafogo, né? Se vocês fizeram, né? Igualzinho. É realmente. Toda regra tem exceção. O Botafogo é time grande, ô besta. Você não sabe que Botafogo é um time grande? Mas você liga pra esse bobo? Ele se diz jornalista e não sabe que o Botafogo é time grande, esse mané aí. Sabe qual é a única preocupação? É o Corinthians, viu? Treme aí. Como é que é a buzininha aí? Treme aí, eu sou a bisca. Como é que é a buzininha do Corinthians aí? Biscate velha. Uma Cecil de cestinho atrás, ó. Cecil? Cecil Tirê, o filho da Tânia Carreiro. Cecil. Eu falei, por que porra que Cecil? Treme mesmo aí o biscate velho. Pô, a Beatriz Segal fez 90 anos, cara. Eu vi uma foto dela, tá bem, né? Pelo menos pela foto. Odete Reutemann. É, Odete Reutemann. É. Eu vi hoje uma foto lá, o Zagallo, né? De cadeirinha de roda. Velhinho também, né? 84, né? Mas dia 9 ele faz 85. Zagallinho. É isso aí. Ô, mano, falando nisso, eu ouvi agora aí com o ouvinte anterior falando que o próximo jogo nosso é lá no Itaquerão, lá com vocês. Pô, aí que é mais chance da gente ganhar mesmo, né? Aonde? Nossa, se peida inteiro, rapá. Como é que é? Lá você se peida inteiro. Não é assim. Lá escorre pela perna, você tá ligado que assim, você gela mesmo, pô. Não gela, mano. O bagulho é louco. Eu vi no Paulista, vendo aí os últimos jogos aí. Vai, maluco, eu tô ligado qual é que é a tua. Você olha embaixo da cama pra ver se o Corinthians não tá lá. Cara, que Corinthians tá lá? Você treme de medo pro Coringão, maluco. Ganha primeiro da Chape pra falar comigo. Ô, mano, você já teve medo do jogo aqui, ó, deixa eu ver. Você já teve medo de dormir? Não. No escuro? Putz, cara, eu quando deito eu capoto, Sombra. Esse é um negócio que, graças a Deus, eu não sofro com esse mal. É mesmo, mano? Nossa, eu deito e apago. Nunca? Mas no teu quarto nunca teve, tipo, aqueles bonecos, um palhaço? Não. Meio estranho. Não. Você acorda fácil ou vai embora, mano? Capota e vai numa só. É que agora eu já entrei numa rotina, né, Regina número 2. Eu tenho acordado, mas eu sempre gostei muito de dormir, cara. E as não pessoas... dormir 8 horas por noite me faz uma falta danada. As pessoas têm muita curiosidade com a vossa vida, né? Por exemplo, em Lindóia, que você adora aí, que horas você vai dormir, que horas você... Como é teu dia em Lindóia? Conta pra gente. Ah, eu vou dormir geralmente aí à meia-noite, olha uma hora só, da manhã. Que adrenalina. Em Lindóia? E acordo umas 8. Em Lindóia você consegue dormir meia-noite? Pô, quer dizer, eu fico conversando com os meus primos. Nossa, que legal, né? Fico conversando com os meus primos ali. Seus primos são legais, mano? Opa, minha família. Quem é o mais legal? Quem é o mais bacana? O primo mais bacana? Ah, pô, cara, eu tenho uns primos aí que são firmeza demais, cara. Não, mas quem é o mais, assim? Se tivesse num penhasco, vai. É, se tivesse num penhasco. Não, o famoso penhasco do estádio 97 é característico. Né? Penhasco do Benji. O penhasco tem tanto nego jogado que tá quase no mesmo nível de onde você joga, velho. Você não morre, você não morre mais. Você vai jogar o corpo, ele cai 6 centímetros. Você não morre mais, você cai ali pronto. É a história que você, tipo, vai lá jantar às 5h30, que você dorme às 8, acorda às 6. Nossa! É mentira? Tá, mesmo. Que golaço! De Portugal. Gente, o Chaves do São Paulo. Fez um gol. Golaço, assim, um gol destruidor, cara. Do meio da rua, do meio da rua monstruoso. Adiantar golaço, velho. Que golaço. Rua de cobertura, velho. Nossa, golaço. Eu tô morto, que eu falei que o Atlético ganhava fácil hoje. Golaço. Se for 3x0, você vai fazer. Mas foi um golaço. Você falou aqui, hein? Vai devolver o dinheiro do som. Se fosse 3x0, é bom jogador. 3x0, devolvo os mil reais. E não é que foi uma cobertura colocada. 3x0, devolve os mil pra você. Golaço. Obrigado ao Rude aí. É nóis. Ô, Dodô. Oi. Só, sem querer... Puta, que golaço. Interromper aí falando do... Foi meio Robinho esse gol. Foi. Era isso, né? Que eu ia falar mesmo. Deve ter sido, tipo, o do Robinho. Mas... Não, mas igualzinho o cara do Robinho. Igualzinho, só que foi um pouco mais de perto. Não, o Robinho foi um pouco mais atrás. Mais ou menos isso, aquele primeiro gol dele. Não, foi um pouco mais atrás, Robinho. É, mais ou menos igual. Não, mas um pouquinho mais. Era o Rogério. Não dá pra comparar. Mas é o mesmo estilo. Não, mas não é o Vitor. Não, eu sei, mas o Rogério... Você imagina o Mota essa hora? Ele não vê jogo. Como assim? Ele não foi lá pra ver o jogo? O resultado é bom pra quem tá lá na frente. Ele tá meio que apaixonado pelo dono do único, que é o Marcelo Neves. Ele não vê o jogo, ele fica só na orelha do Marcelo. Olha. Esse resultado de São Paulo é bom pro Palmeiras, pro Corinthians, pro Santos, pro Grêmio. Ah, mas como diria o Mota, melhor ainda pro próprio São Paulo. Aí já... Agora a gente que tem que ganhar, né, Dodô? Ah, tem que fazer a parte também, senão não adianta, né, velho? É, olha, o Tricolor ajudando dos co-irmãos do futebol paulista. É isso aí, Tricolor. Calma, não acabou. E o Tricolor. Valeu, hein, Benjinha. É assim que nós gosta. Fala, meu velho, diga lá. Só uma coisinha que eu sempre escuto vocês aí, e não tá no, na pauta aí agora, mas quando a gente fala do Paulo Nobre, né? Eu queria falar rapidinho dele aí, pegar até a opinião de vocês. Puta, muita fala, brincadeiras à parte, questão dos empréstimos que ele fez e tudo mais, tudo isso... Sabe que até certo ponto é verdade, embora o Palmeiras já esteja pagando todo mês 10%, né, do que, paga do que acumula aí, paga pro cara. Paga, mas eu acho que ele ainda é muito pouco reconhecido, hein, meu, porque o que esse cara fez... Mas quer que coloque ele na nota de 100? Quer que tira agora a garupa e põe o Paulo Nobre lá? Você tá de brincadeira, Paquito. Mas vai te catar, tá ouvindo os caras igual você falando que, cara, que põe dinheiro no clube, não pode. E não pode, o cara tem uma puta visão estratégica. É, negócio, então acho que você deve ter confundido minha voz, porque eu defendo a atitude do Paulo Nobre, inclusive antes mesmo de alguns palmeirenses defenderem. Naquela época que o Palmeiras não tava bem, eu falei, velho, o maluco pra ter colocado 100 milhões do próprio bolso, ou fisicamente, ou então sendo avalista da dívida, eu falei, o maluco tá... Você sempre falou que ele é muito mais palmeirense que o Domênico. Não, mano, eu zoava mesmo. Só fazer uma, dar uma ajuda aqui. Tem um amigo nosso que tá indo pro Morumbi de Uber. E ele... Foi assaltado. Ele assistiu o Colecionador de Ossos e tá vendo a cena na frente dos olhos dele. Não, não é. E ele simpatizou pelo motorista do Uber. E falou assim, pô, manda um abraço pro cara lá, o Roberto Toca. Tá indo lá? Ah, ele vai assim... pagar com a boca, cara. Puta vida, velho. Um abraço aí também pro Emerson, motorista aí, que tá levando o Roberto Toca. Esse cara que você tá levando é um mega empresário, um dos mais bem-sucedidos empresários argentinos. E curte, hein? E curte, viu? Esse cara que tá levando é um argentino rico, muito rico. Você acabou de ferrar o cara agora. Vai pagar tá cara. Tá chegando mensagem aí, essa corrida aí, mano. É, mas é outra coisa. Ah, tá. É outra coisa. E aí, rapaz, quanto vai ser o jogo hoje, então? Tem gol! 2x0, 2x0. É? Blefe. Que blefe, o que dá cartão pra esse mané? Não pode fazer isso com o gol? Não? Eu acho que não, então tem não a regra faço aqui, mais, não sabia, então não faço mais. Tá não, todo mundo entretido aqui não. Na rodada. Não. Ah, como não? O Moisés joga hoje, Dudu? Quem, como? Moisés joga. Não, pelo menos aqui, a informação que passou o meio de campo do Palmeiras deve ser o Thiago, o Tietê e Moisés. Dudu, Eric e Roger Guedes. É, aí que o ataque é bom, mas acho que quando a gente tinha alguém lá na frente, Alex Gol, ou até o Barrios, quando ele estava melhor aí ano passado, fazia diferença, né? Esse ataque muito leve aí, sem o Gabriel Jesus, que acho que deixa mais complicado, né? Mas eu acredito em 2x0 hoje, acho que, ao contrário do que o Rudinei, que ligou agora e falou do Matheus Salles, acho que o Matheus Salles caiu muito, né, de produção. É, o Thiaguinho tá melhor que ele. Quem? O Thiago tá melhor que ele. É, eu também acho, o cara é caneludo mesmo, dá porrada, e vamos ver quando que volta o Gabriel e o Arouca, né, que aí sim a gente fica... Eles já voltaram já, só não estão jogando. Não estão jogando, é, o Arouca quando jogou contra o Santos, eu tava lá, inclusive, ele completamente fora. Ah, Arouca não vai jogar com o Cuca não, hein? Não vai. Por que, Benjamin? Por que, Benjamin? Tem problema? Ah, não tem problema nenhum, mas eu acho que o Cuca não é muito chegado no futebol do Arouca. E quando ele colocou, que nem o amigo falou, quando ele colocou naquele jogo contra o Santos, olha, vou dizer igual pra você, o Arouca, aquele jogo... Ele deu espaço mas aí. Ele tava voltando de contusão, né? Ele tava voltando. É que a substituição já foi errada também, né? Verdade. Quando ele colocou a Arouca, se eu não me engano, foi Moisés mesmo que tinha machucado, foi, né? Foi. Aí a gente ficou todo pra trás. Foi e tomaram costas, né? Ficaram com medinha atrás. Eu continuo achando que o Palmeiras ano que vem vai atrás do Everton Ribeiro. Ah, você não acha, deve ter alguma informação aí. Fontes. Isso é fonte. É. Se fosse fonte, eu falaria. E olha, mandar um abraço aqui também. O meu amigo Sombrinha que tá no Uber também aí, do motorista Fábio. Sombrinha, né? Ah, tá mas pagando, se tudo sou pagando eu que táxi manda com abraço aqui. Táxi, não sou eu? Mas é táxi. Mas você fica agradecendo o cara que pega celular e põe dentro do saco de arroz. Não, o maluco arrumou o celular, Sombrinha. Não, senhora, arruma celular brilhantemente. É, ele chega em casa e põe nele no saco de arroz. Ele resolveu o meu problema. Valeu, Sombrinha, nós. Eu queria ver ele fazer isso com um saco de feijão, ia tomar prejuízo. Eduardo, olha, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Continua sempre aqui na Energia, tá bom? Valeu, obrigado a vocês. É um prazer, foi um prazer enorme falar um pouquinho de futebol com vocês. Prazer é todo teu, é o fim disso. Valeu, Benja. Você é também, o Mano, lá na Fox. Da obrigado. Hora demais. Valeu, irmão. Tamo junto. Sou fã de vocês, rapaziada. Tudo de bom pra vocês. Valeu. Valeu, obrigado. Tchau, gostosa. Ah, valeu. Eu quero ir na torcida. Na trave. Quase, hein, torcida? Que torcida? Eu quero ir na torcida estádio 97. Ah, nos bom. Nos 48 do segundo tempo, hein? É isso aí. 40 do segundo. Eu já tinha combinado pra minha esposa que eu não ia nesse jogo, porque tá caro o ingresso, mas indo com vocês aí, além VIPão, de ser de graça, VIPão, camarote não é sempre, né? Então, vamos que vamos. Ganhou a vaga, tá bom? Aí sim, mano. Fechado, gente. Valeu, tudo de bom, um grande abraço pra vocês. Valeu, tudo de bom. Esse foi o momento sem parar. Ei, demais, três ouvintes na sequência, RG. Sim. É isso aí, o Jová tá feliz com o Santos, hein, velho? Nossa, me mandou trocentos... Santos na liderança. Ontem. É nóis, RG. É, e ele mandou um recado aqui. Sabia que muitas vezes um adesivo... Sim. Muda muita coisa, incentiva, né? Você pega, por exemplo, aí o adesivo, né? Que nem aquele lá, o paz e amor. Ele transmite uma mensagem. É verdade. Mas não? É, o no stress. Você sempre vai ver o no stress. No stress, você vai colocar pra você ficar mais tranquilo. E a bolinha amarela e sorridente do smile? O que faz de gente sorrir por aí, não é não? Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno. Boa. Que vai deixar o seu carro ainda mais bonito e com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar. Troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Tem gol! Ih, gol do Galo, meu Deus. É isso aí. Quem que é o 70 aí do Galo? Michael Suell. Acabou de tomar cartão amarelo e fez o gol. É verdade. Pô, Tricolor, segura essa onda aí, velho. Paulo, me ajuda. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. E tem mensagem chegando através do aplicativo da Energia. E yeah, aí, gente, boa noite. É o Erlane aqui do Bimiri, atleticano. Fui contra o Palmeiras, o Atlético ganhou. Tô indo, enfrentando um trânsito pra ir no São Paulo, fugiu o rodízio. Aqui é Galo Doido, chupa, mano! É, o Erlane tá feliz com o Galo Doido aí, tá 1-1 agora, é. Nossa, cego. Fala, galera do estádio, Pablo Abeleira aqui, torcedor da Ponte. Se não fosse o juizão, a Ponte já tava no G4, hein? Segura a macacada esse ano, Copa do Brasil é nóis. Coitado do Atlético Mineiro que já vai pegar o campeão nessa rodada. Valeu, abraço. Falou, cara, um abraço, obrigado. Mensagens via WhatsApp, oferecimento do Extra. WhatsApp. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Boa noite, galera do estádio. Aqui é Cláudio César dos Santos, morador de Guarulhos, São Paulo, capital. Mengão tá chegando, ontem jogou melhor que o Santos, infelizmente não ganhou. E quando o Diego entrar nesse time aí e o Cuejá no lugar do Márcio Araújo, ninguém segura. Um abraço a todos, saudações do Brunegros aí. Aí, torcedor do Galo, da Ponte, do Flamengo. Muita gente participando aqui. E o Rafael Viscovini pergunta aqui se esse gol do Chaves foi sem querer, querendo. Não, esse foi bem querendo, viu? Tem que perguntar pro. Eita, nós, Estádio 97, aqui na Energia 97, que também tem oferecimento do Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, viu? Tá pensando em chamar os amigos e a família para ver um jogão em casa? Pois é, é dia de jogo, jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Itaipava para ver seu time dar show de bola e ainda tomar aquela Itaipava bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você, hein? Hein? Responde, amigão! É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Você merece mais, você merece um Extra. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, hein? RG, o Lucas Lima deve voltar contra o América Mineiro. Em compensação, o Ricardo Oliveira acho que não, ainda vai continuar de fora. Eu vou falar um negócio, você ouviu ontem um bom pedaço do jogo do Santos, aquele Vitor Bueno, hein? Bom jogador, né? O Vitor só não foi, eu acredito que só não foi pra seleção também, porque aí ia ficar demais, né? E ontem o Santos, foi um jogo meio toma lá da cá, tudo. Mas vou te falar uma coisa, o Santos parece, assim, não ter sentido tanto as ausências, assim, cara. Porque ele, assim, jogou de igual pra igual contra o Flamengo. Se bem que o Flamengo também tava lá com, né, Everton. Mas tinha lá também, o Patrick, né? Guerreiro. O Mancoelho entrou. Era quase um Santos B, né? Alan Patrick foi do Santos. O Santos tava sem cinco, né, velho? Tô dizendo o Flamengo. Ah, o Flamengo tinha o Pará, Alan Patrick. Tinha mais um lá. E o Diego, né, que tá chegando agora. Todo mundo do... Ó, quem enxergou esse Vitor Bueno aí, que era do Botafogo de Ribeirão Preto, enxergou muito bem. Não, ele pega bem. De fora ele dá umas sapatadas, velho. Tá louco. Até o próprio Lucas Lima. Mas você não falou do pênalti muito claríssimo? Falei. Mas o próprio Lucas Lima, Sombra, até ele dar certo no Santos, ele rodou por Sport, rodou por Inter de Porto Alegre. Não, e o Lucas Lima, não é que ele chegou no Santos quebrando tudo. Ele chegou no Santos e teve que esperou um pouquinho, foi entrando aos poucos, aí depois é que entrosou, né? Sim. Tá certo. Entrosou. O que você entendeu? Necrosou. Nossa. E o dia dos pais isso? Tá cheio. Achei estranho, por isso que eu perguntei, achei estranho. Quem tem uma necrose é o Domênico. E começou com uma coisa. Isso! Necrose, tá louco com essa boca pra lá. O Domênico, você não sabe, ele tem o pé preto. Tem pé preto, cara. Tem o pé preto. Não. Sabe aquele filme do A Herança de Mr. D? Não só o pé. Ele tem o pé da meia pra baixo, é preto. Não, só o pé. Sabe preto. Quem era uma necrose e não é mais? E é uma necrose degradê agora, porque tá subindo pra perna. Agora tá meio marronzinha. Coisa nojenta, velho. O Moto era uma necrose. E virou gente. A mãe deles que tá com necrose. Tem gol, galera. Tem gol. Pegou? Ponte Preta 1, Botafogo 0. A Domênica, peraí, deixa eu falar uma coisa. Que eu não queria revelar, mas eu vou falar. A Domênica tem a Lapa Napolitana. Se você falar mal de mim, eu vou te dar isso aqui na cabeça. Como que é? Ela tem a Napa Napolitana. Três cores? Napa Napolitana. Napolitana? Três cores. Pura, fica branca e na ponta é rosa. Você conhece também, né? Não conheço. É assim mesmo. Eu nem conheço, aqui é napolitana. Você é mais gay que o Mota. E a parte que eu mais gosto é o morango. É incrível. É? Dia dos pais. Peraí, só um minuto. Aguinaldinho, já comeu um sushi erótico? Já, várias vezes. Adoro. Mas ele fica naquela maca que põe a cara? A gente tem o... O Vieira sabe tudo. A gente tem, né? Só tô perguntando, velho. O Vieira participa, a gente chama ele de Sazak. Ele faz uma maquiagem de gueixa. Ele sabe tudo, velho. Quem? A Vieira. Aí não, eu sei, mas aí ela entra, a Domênica fica que nem uma tábua, deitada, e eu decoro a cabeça dela com marquinho no final. E onde você... Só uma curiosidade, onde você põe o shoyu? Pega aqui no timão, velhinho. E porra, o shoyu? E o shoyu, você põe aonde? O shoyu? O shoyu espirra. Tá bom, só isso, tá bom, né? Tá bom, tá bom. E você põe o sashimi aonde? O sashimi não, eu ponho aquele negócio verde. Wasabi. Aonde você põe? Eu ponho na lapa. No suporte. É o suporte, tem o elástico. Tem o suporte? É hashi que chama, mano? Tem o suporte. Eu não sei mexer no hashi do Domênico. É. Uma mão só. Pra falar mal de mim aí. O hashi é o pauzinho. Tô aqui, pô. Tá, pai. Parei, desculpa, tá? Mas que lapa, viu? Dia dos Pais está chegando. E você, ainda não comprou o presente do seu pai? Esquece esse negócio de dar camisa e sapato. Chega dos mesmos presentes. Lá na Dutra Máquinas, você encontra o presente ideal para o seu pai. Por exemplo, o seu pai é do tipo que gosta de consertar tudo em casa? Ou é daqueles que perde a tarde toda cuidando do carro? Bom, não importa se ele é do tipo pai mecânico, pai jardineiro, pai inventor, pai construtor, o presente ideal pro seu pai tá na Dutra Máquinas. São centenas de ofertas à sua escolha. E falando nisso, a Black & Decker preparou diversas opções de kits, mas são várias opções de kits que seu pai vai adorar. Por exemplo, a Black & Decker, você já conhece, é sinônimo de qualidade e a garantia de comprar uma excelente ferramenta. Então, se liga nessa sugestão para dar pro seu pai. Kit de ferramentas Black & Decker, com 40 peças, vem numa maleta com furadeira, brocas, alicates, martelo, chaves combinadas, vem completinha. É o kit que todo pai quer ter em casa. Na Dutra Máquinas, você encontra essa e outras ofertas pelo site dutramáquinas.com.br ou em uma de nossas lojas. E lembre-se, ferramentas Black & Decker é na Dutra Máquinas. Estádio 97. Informa. Você quer gosta do Informa, né? Estádio 97. Informa. Informa. E pra quem ligou o rádio agora? Sim, tá 0-0. 1-1 o jogo de São Paulo. Então, e pra quem não ouviu, todo mundo perguntando, mas quem que mandou mensagem pro Mota que tá todo mundo falando? É uma pessoa muito conhecida. Meu Deus. Gol do Galo. Nossa, que golaço! São Paulo! Lucas Prato! Meu Deus! E eu que pus o Denis do Cartola. Você acha que eu tô bem ou não? Pô. E o São Paulo tá até jogando bem. Mas é que o Galo tá jogando bem também. É que, Sombra, a gente tava falando fora do ar aqui. Meu Deus! Que golaço! O time do Galo é muito bom, né, Sombra? Olha, quem que avançou pelo meio? Deixa eu ver. Passou pelo Lucas Prato. Passou Prato no meio das pernas, acho que do Bufarini. Da entrada da área, metendo o ângulo do Denis. Rente a trave na gaveta lá, hein? Nossa. Meu amigo. Olha, golaço. Belo gol. Não entrou rente atrás, não. Mas foi na gaveta. Foi na gaveta, é isso aí. Mas, fomos hoje surpreendidos com uma pessoa muito conhecida aí, inclusive no meio político, né? Se declarou aí, mandou mensagem para um dos integrantes do estádio. A gente nem imaginava que houvesse um relacionamento tão estreito, não é verdade? Olá, Mota, Jair Bolsonaro. Te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu, até mais aí. Aí, olha, o Motinha. Ó, que moral, não, Mota. Não, Sombra, tá com moral, colocar hein, esse áudio bem na hora que o Galo virou é o combo do demônio pro Mota também. Fala sério. Ele não tá nem vendo o jogo. É. Posso falar, o Mota tá naqueles corredores lá fumando e falando... Ele não fuma mais. Ih, você que pensa. Voltou. Voltou já? Voltou. Não durou 3 meses. Uma semana. Ai. Muito bem, Estádio 97 tem mais mensagens aqui via WhatsApp. Pedro na baixada, time da favela, gordinho meteu caixa, olha a cara dela. Perderam a liderança, time de gazela, corre atrás do peixe que ele é líder na tabela. Boa, a música foi boa, hein? Muito boa. Foi a melhor do dia, hein? A melhor do dia. Sensacional. Foi bem. Mande também você a sua mensagem, 94-353-0150. Fala, galera da Energia. Aqui é Leandro, São Paulino. Eu queria tirar uma dúvida com vocês. Eu tô indo lá no jogo agora do São Paulo E o que, que vocês acham? A torcida de São Paulo deve aplaudir ou deve vaiar o Bauza? Abraço pra todo mundo aí. Nenhuma coisa nem outra. Também acho. Nenhuma coisa nem outra. Vai embora, tchau, valeu, obrigado. É. Não fez nada pra ser tão aplaudido e também não tem por que ser vaiado. Não tem por que ser vaiado, é. Na minha opinião. Até porque, assim, se for olhar friamente, né, Sombra? Ele tirou leite de pedra de levar o time até uma semifinal de Libertadores, sem reforço. É, mas... Apesar de estar chateado, vocês não trazem o Milton Cruz como técnico agora? De repente. Mas o presidente que mandou embora vai trazer... Ele tá chateado, traz. Ele tava na TV hoje todo magoado. Ele quer ser técnico, ele quer ser técnico. Quer ser técnico. Ficou 22 anos. Aqui é o Alan Jangrossi da Parada Inglesa Corintiano. Ô Benja, por que que vocês não lançam aí, ó, uma ideia de empreendedorismo, camisetas do Estádio 97 com as frases do Mota? Bota pra vender lá no, na loja virtual do Estádio 97. Pô, ia vender pra caramba, cara. Olha, essa de cada estreia uma coisa nova é fantástica, eu compraria. Abraço! Olha, você tem razão. E outra também que é interessante, você prefere ganhar ou perder? Você prefere ganhar ou perder? Boa, olha, frases de impacto do Mota do Estádio 97. E o nosso grupo do WhatsApp vender, aqui, e nosso grupo do WhatsApp bombando, hein? Bombando, bombando. Só você põe lá, para. Bombando. Não, e adivinha quem ele tá aloprando? E adivinha quem ele tá aloprando sem parar. Estádio 97 aqui na Energia tem oferecimento de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. HDI Seguros é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Agora vamos falar da Essia. Olha só, amigo, o que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Ele respondeu? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Se o que você quer é moral e investir bem, é Essa que você quer. A Essa oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia e sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Essa também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Essa já vêm com fechadura biométrica? A chamada Digital Door, e você não paga nada mais por isso? É, amigão, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Vá ver com seus próprios olhos. Venha visitar o Desenho Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o super lançamento Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde de Domênico Gato. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900, 3066-0900 e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser, é Esser que eu quero, amigo! Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e para toda a família Esser! Legal, vamos fazer a eleição agora da melhor mensagem via WhatsApp? Vamos! Quais são as mensagens? Teve aquela lá. Essa é boa, boa. Essas duas, essas duas são. Pra mim é essa aqui, ó. Qual que é? Te mandar um grande abraço, tá ok? Mas de novo. Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu, até mais aí. Olha aí, vamos ver as mensagens candidatas aqui, ó. Boa noite a todos. Ô, Domênico, fala pro mano aí, ó, que a liderança dos gaivotas durou menos do que a bateria do meu celular, mano. Chupa, mano, aqui é Palmeiras, sem mano. Sem graça, fraco. Abraço a todos aí, admiro muito vocês. Muito boa. É um dos concorrentes. Vamos lá, agora, segundo candidato. Perderam na baixada, time da favela, gordinho meteu caixa, olha a cara dela. Perderam a liderança, time de gazela, corre atrás do peixe que ele é líder na tabela, vai! O rap foi legal, fraca, ridículo. Gostei do rap, pra mim esse funk aí. Você, Rudney. Ó, o funk em homenagem ao Corinthians, ó. É, tá. O funk em homenagem ao Corinthians. Como você é dele? Ganha hoje, Ricardo. Trouxa. Do Ricardão aí, do Ricardão foi legal. Beleza, você, Dodô. Ah, esse funk aí foi o funk, melhor, né? Até eleito o funk, já tem 4 votos, já tá eleito o funk, então foi melhor. Valeu. Parabéns aí ao criador aí do funk via WhatsApp da Energia 97, o Ricardo. Boa, Ricardão. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas. Sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. E ó, sabe onde você também pode comprar bons presentes e comprar produtos do seu time? Você vai adorar, visite lojadoestadio97.com.br. lojadoestadio97.com.br. Tem camisas lá, retrô, tem produtos inúmeros, são centenas de produtos com o emblema do seu time. Tá legal demais a loja, visite lojadoestadio97.com.br. Inclusive tem uma promoção bem legal de Dia dos Pais. Ah, vamos ver quem ganhou prêmios aqui no Estádio 97, RG? Sim. Por exemplo? Por exemplo, camiseta com apoio de fitcamisetas.com.br. O Davi Freire. Davi Freire, parabéns. Boné Estádio 97 Vista Aérea. Rudinei Akira. Rudinei Akira, parabéns. E quem ganhou a mochila da Dutra Máquinas? Ah, legal. O Anderson Ribeiro. Anderson Ribeiro. Todos têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios aqui na Energia 97 FM. Beleza? Estádio 97 boa, chegando ao final. Amanhã de volta. Por enquanto no Burumbi, deixa eu ver quantos minutos tem. 27, 28 minutos. Tá 2-1 pro Galo de virada. Mas o Zoba tá jogando bem, não tá jogando mal, não. Tá jogando bem. É que o Atlético é bom mesmo. Sombra. É que também é muito bom, muito né? Muito jogador bom, é. Fez 2 belos gols aí. Bom, Estádio 97 volta então amanhã. E é um retrato, desculpa, é um retrato do futebol brasileiro, né? Teve 3 gols nesse jogo até agora, 2 de argentinos. 2 de argentinos, é verdade. Se eles estão fazendo os belos gols, né? Que estão melhor que nós. É isso aí. Estádio 97 volta amanhã às 5h30. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha, sem burocracia na BV Financeira. Ser construindo com valor. Aí o gol do São Paulo. Nossa. Vitor Femilagre. Ser construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Amanhã tem mais estádio aqui, às 5h30 da tarde. Tchau. A Energia tem 1 hora de música sem intervalos. Check. Energia máxima. Energia 97. A Energia 97 convida você para o melhor cruzeiro de sua vida. Navio Energia na Veia, temporada 2017. 3 dias e 3 noites de lazer para toda a sua família. Toda a sua família. Festas temáticas. Os DJs do Energia na Veia. E 2 super shows.